Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, tá tudo muito zoado. Que Eduardo Spore troquem as trompetas do apocalipse. Aqui é o JP e em 2017 eu procurei não me estressar. Aqui é o Felipe e esse programa é o som de Rocket Man do Elton John. Aqui é o Azaghal diretamente do planeta Caos. Olha não, aí. Não, do planeta Ódio. Planeta Ódio. Muito bem, nerds! Estamos aqui para mais um Nerdcast de política internacional, falando já em 2018 sobre 2017, rapaz. O ano fechou, muitas coisas aconteceram, inclusive o Tucano, que abriu hamburgueria, então não está aqui. Porque tá muito ocupado. Tá difícil, esse bate chapeiro, mãos lindas. Então vamos discutir os principais eventos do cenário internacional nacional que abalaram o nosso mundo. Depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos, quer dizer, não vamos tanto assim, porque a galera tá esperando Call of Clayton. Olha, a gente tentou publicar num dia assim, mas sim, não deu. É não muito deu. Grande, é muito complexo, então ainda não deu. Mas tem uma data já. Tem uma data. Vai se comprometer, Jovem Nerd? Agora a gente pode se comprometer. Tá tremendo na voz. Hein? Tá tremendo na voz. Tem que ser essa data, senão fodeu. Qual é a data, então? 43 de dezembro. Olha! De 2017. O ano mais longo. É, esse foi o ano mais longo. Mas é, agora a gente já tá na reta final, que é mais complexa, mas é isso. 43 de dezembro estará lá. Ou seja... A gente tá falando semana que vem. Sexta que vem. A gente tá falando de um programa de 3 horas de Nerdcast de RPG. Tá parecendo que vai ser por volta disso. Então é se por preparem. Isso. Comece a vigília. Ah, importante avisar. Ah. Se você tem um aplicativo do Jovem Nerd, você vai receber o chamado do Clayton mais cedo. Ah, aproveita. É isso aí, amiguinho. Aproveita quem, pra baixar. Quem é usuário do nosso app, gratuito, iOS e Android. Sim. Vai receber ele antes, como todo Nerdcast. Exato. E a galera que usa browser, mobile ou os usuários do Windows Phone vão receber o programa 11 horas da manhã. Exatamente. Certo? Então aproveita, baixa o aplicativo. Isso. Menos pessoal do Windows Phone, desculpa, gente. E Azaghal, hoje temos uma excelente notícia. Começa a terceira temporada do Nerdtech! Olha aí! É isso, mais um ano aqui com a Alura Curso Online de Tecnologia, trazendo todo mês, toda primeira sexta-feira do mês, um Nerdtech, um Nerdcast especial sobre tecnologia com o Paulo Silveira e o Maurício Linhares, sempre aqui com a gente, cara. E hoje, nesse episódio extra, falamos sobre alguns momentos épicos da história dos games, Azaghal. Vamos começar nos divertindo. Os problemas que a Atari enfrentou, a Nintendo salvando o mercado, a revolução 3D que a ID Software fez com Wolfenstein, Doom e Quake. E vamos lembrar que a Alura tem um novo curso de desenvolvimento de Action RPG usando a linguagem Lua. E você vai aprender a desenvolver um pequeno jogo no melhor estilo Zelda, A Link to the Past e tantos outros adventures que a gente ama. E a Alura é um ambiente completo para você aprender só em desenvolvimento de games. Tem curso para criar Flappy Birds no seu smartphone. Precisamos de mais um Flappy Bird. Seja Android ou seja iPhone. Tem curso de Unity, uma das principais engines 3D da atualidade. Além de 3DS Max e Maia, cara. E são 500 cursos de programação, design, marketing digital, front-end, que passam por diversas tecnologias, linguagens e softwares usados no mercado de trabalho. De verdade, meu. O foco é que os estudantes possam conseguir seus primeiros empregos e uma melhor oportunidade para ser um profissional ainda mais capacitado. E a Alura está começando o ano com seu próprio bunker, investindo em 7 novos estúdios e 16 novos profissionais para criação de conteúdo para você trilhar sua carreira em tecnologia. E não esquece, com todo esse investimento não dá para segurar esse preço bom assim para sempre, então o ouvinte do Nerdcast tem 10% de desconto acessando o bom e velho alura.com.br/promoção/nerd. Vai lá, escuta o Nerdtech que tá muito maneiro. Outra coisa importante acontecendo hoje, Azaghal, é a liquidação fantástica de Magazine Luiza! Olha! A maior liquidação do país que conta com super, super descontos, cara. A galera já sabe, faz fila na porta, tem matéria na internet, na televisão, mostra loucura, aquela coisa de Jerry Lewis, porque é só hoje. Se você está ouvindo no dia 5 de janeiro, sexta-feira, este Nerdcast, é só hoje que você pode comprar na Magazine Luiza. Só hoje? Quer dizer, não é só hoje que você pode comprar na Magazine Luiza, você pode comprar qualquer dia. Mas hoje é a liquidação fantástica, é só hoje. Caraca! E olha só, mais de 1 milhão de produtos, Azaghal. É isso, você tem noção? A liquidação fantástica é um exemplo de compromisso sério do Magazine Luiza com seus clientes e a parceria real entre a empresa e os fabricantes, os fornecedores, cara, tudo isso pra criar esse dia que tá 24 anos, marca o calendário de todo mundo. Então baixa o aplicativo do Magazine Luiza, favorite os produtos que você quer comprar e lembre-se, navegar no aplicativo do Magazine Luiza não gasta a sua internet do celular. Mesmo que você tenha, não tô falando de você estar no Wi-Fi, tô falando se você estiver no 3G, no 4G, o que for. Eles pagam esse acesso, você não gasta dados para navegar no aplicativo deles. Então vá lá, escolhe o que você quer, compre no site, retire na loja, aproveite a liquidação fantástica que é só hoje no Magazine Luiza, dia 5 de janeiro. Aproveita! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast de Star Wars, na verdade, com spoilers, olha, já tô avisando aqui, pule diretamente para... 28 minutos e 54 tretas pelo mundo. Muitos e-mails, Azaghal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas nesse fim de ano, que é muito difícil, olha só, muita gente. Pedro Scheller, Rafael, Mariana Andretta e Nicole Meira, João Jamal, Fabiano Andrade, Daniela Cristina Matos, Hugo Henrique, Nádia Moller, Renato Saravi, Denis da Silva, Rafael Dirkes, Júlio César da Silva, Marcelo Elias, Yuri Barros, Plínio Tsunoda, Rafael Camargo, Daniela Fullen, Jefferson Luiz, Flávia Holtman e Maurício Nolasco. Caraca, valeu, galera, mesmo por essas muito doações. Muito bom, hein? Porque no começo do ano, os bancos ficam mais vazios, a galera doa menos sangue, a galera tá aí. Muito obrigado, gente. Ativa. Temos também o pessoal do Scalp Solidário, Felipe Toyoshima, a Marcela Mogora, a Erika Rocha, a Gabriele Leme, a Paula Mans, acho que é Mans, Walker Souza Filho. Walker, você é um zumbi? Você ouve muito isso? Eu não estou sendo criativo, não é verdade? O Victor de Pinho, a Anari Costa Vilaça e a Bruna Gouveia. Olha aí, muito obrigado por doarem cabelos. Arte dos fãs, Azaghal. Olha aí, temos aqui o Pedro Gabriel mandou a arte do Luke Skywalker, Kylo Ren e Rey, cara. Mano, é isso, parece a pintura, né? Exato, pô. Cheio de pintura. Falando na arte do Luke Skywalker, uma coisa que me decepcionou no filme que eu não falei no programa. A luvinha do Luke, cara. Por quê? Que preguiça de fazer aquela mão robô, hein? Ele apareceu um pouquinho e depois meteu a luva, cara. Porra, que decepção. Ele gosta da luva. Ah, e por que não usa a luva nas duas mãos, então? Porque ele tava sem luva na ilha. Aí a Rey chegou e ficou com vergonha? Com vergonha. Ah, meu irmão. Cara, tão desapegado assim com vergonha. Temos também a arte do Ediel da Silva, Jovem Nerd Azaghal, uma parada meio chibi, eu não muito sei como boa. É. Meio kawaii? É, exato. Exato. Meio toy art? É, muito maneiro. E temos também, já na expectativa da galera, Mestre Cthulhu no controle por Tom Matos. Olha aí! E a Confraria por Fernando Dias. Ficou muito, os dois ficaram muito foda. Duas artes de Call of Cthulhu, né? Uma mais voltada pro gameplay e a outra mais voltada pro grupo, né? Uma foto do animal. Grupo, um desenho. Ficou muito maneiro. Obrigado, gente. Quem pulou vai perder o nosso convidadinho especial. Ah! Olha aí, senhor Tucano. O cara que não pôde participar, seria legal ter a sua participação. Empresário do ramo alimentício. Fui vetado. Caraca, que cara escroto. Implorei por participar, mas falaram, não, a gente não quer a sua presença. Então, pois é, a gente grava de noite, né? Normalmente eu tocando de noite, tá trabalhando sempre agora, tá? Fueda, maluco! Mas então, tô gravando de tarde essa leitura de e-mails, no dia da folga dele, pra ele poder. Tanto que ele não tá nem participando do programa de política internacional. Pois é. Pelo mesmo motivo. Pois é, rapaz. Geladeira. água. Só se for de burger. Câmara fria. O Tucano não gostou. Olha, câmara fria, amigo. É, tá cheio. Tucano não tá na geladeira, tá na câmara fria. Tucano não gostou do filme e ele... É isso. Essa é a parada. Então vamos ler os e-mails com ele. Assim, você não gostou de tudo? Tem uma lista de coisas, uma coisa só? Cara, eu acho que assim, o filme é fantástico. É irado. Seria irado se ele não fosse Star Wars. Me diverti pra valer. Uhum. As piadas são ótimas. Só que eu fui pra ver Star Wars e vi um filme da Marvel. Filme da Marvel? Vai se foder. Vamos lá, vamos à leitura. Marcos Vinícius Pilege, 34 anos, jornalista e escritor, São Paulo SP. Esse não é meu primeiro e-mail. Fala, galera, tudo bem? Eu ouvi o Nerdcast 599 sobre Star Wars, Os Últimos Jedi, e gostaria de levantar um ponto. Não vou ficar esmiuçando cada característica do enredo, do contrário, ficaríamos aqui eternamente. Só vai levantar um ponto. Antes de qualquer coisa, como fã de Star Wars, adorei o filme. Acho que a polêmica ao redor do episódio existe porque Rian Johnson foi muito corajoso ao fazer algo que ninguém fez até agora, desde montar os arquétipos de Star Wars. Que é que tu tá rindo aí? Agora, virou coragem agora o nome disso. Eu achei que foi coragem, eu achei mesmo. Mas então, foi a passagem do velho para o novo. A passagem de tocha, a mudança. Episódio 7 foi uma grande elegia do universo Star Wars, só que episódio 8 foi a transformação desse universo. Por isso que é compreensível que muitos sejam acometidos por preciosismo. Bem, ao ponto, esse filme é do Luke. Acho que ninguém discorda. Ele sempre foi meu personagem favorito da saga e pra mim a maneira como foi retratado não foi só inusitada, mas como respeitosa. Aí tem gente que discorda disso. Eu entendo. Eu acho que você também discorda disso. É, eu discordo completamente. Você queria manter o arquétipo do Luke. Então, uma discussão que a gente tinha, inclusive que derivou da aposta, lembra disso? A aposta do Luke pro Darkseid. Perdi, estou devendo 2 churrascos de Prime Rib para o senhor Alexandre Ottoni. Aí você paga em 10 anos. A gente pode porcionar. Exato. Você vai comendo todo dia um pedacinho. Exatamente. Mas fiquei feliz de ter perdido a aposta. Eu gostei do Luke não ter virado evil no final das contas. Eu estava errado. Mas a sua principal argumentação é de que o Luke era aquilo. O Luke era de um jeito e ele não ia mudar. E ele, no final do Retorno do Jedi, ele fala: eu nunca vou pro lado negro da força. É. E você bateu nisso e falou assim: ele é isso. É. Ele é o protótipo. Sim. Do herói. Sim. E aí, quando chega no filme, ele se transformou numa caricatura dele mesmo. É, então. Não. Ele fez coisas que ele não faria, que o Rex apontou muito bem, mas estava sozinho. Não estava sozinho. O Marcelo estava lá. Não, ele não estava. O Marcelo não estava. O Marcelo estava de placar eletrônico. Inclusive, ele sofreu argumento ad hominem por parte do senhor Azaghal. Por quê? Esculachou o português dele ao invés de esculachar os argumentos. Então eu tô aqui pra defender a honra do Rex ou morrer junto com ele. Não, então, eu acho que o Luke não deveria ter mudado assim, dessa forma. Na minha concepção do Luke Skywalker, ele não cogitaria matar uma pessoa enquanto dorme, principalmente sendo o sobrinho dele, filho da irmã dele, com o melhor amigo dele. Ele não passaria pela cabeça dele isso, ele ia tentar salvar o sobrinho de todas as formas. Aquelas piadinhas cairiam bem no Han Solo, mas não nele. Ele não é adepto a essas piadinhas. Ele jogar o lightsaber pra trás, pra mim, não representou. Ele deveria ter devolvido. Eu concordei dele se isolar, dele não querer voltar pra aquela vida de Jedi, mas ele jogar pra trás foi uma piadinha desnecessária. Tinha que ser um momento mais dramático, afinal a gente esperou 2 anos pelo desfecho dessa cena, né? O braço da Rey devia estar até cansado. Mas eu acho que devolver não ia ficar dramático. Ele podia não pegar, meu argumento. Podia ser também. Podia ter se virado, entendi. Mas eu não encarei como piada, eu encarei como total desprezo. Não, é piadinha. É piadinha. Não, não é piada. Eu não achei. Todo mundo riu. Todo mundo deu risada. Até eu, inclusive. Todo mundo riu porque é a quebra de expectativa. Cai nos porgs, cara. É piada aquilo. Os porgs ficam olhando. Mas então, quebra de expectativa. A quebra de expectativa, eu concordo aqui. Eu gostei do filme, tenho meus argumentos no Nerdcast, mas ele sair andando é quebra de expectativa. Ele jogar pra trás, pegar, olhar e jogar pra trás é piadinha. É, eu não achei tão assim, mano. A ilha toda é uma piada pra mim. Aí ele continua aqui, né? Achou respeitosa. Um Luke velho, sabe, o mestre Jedi ultra fodão, uma solução fácil. Ele fala preguiçosa e sem a criatividade. Eu não acho preguiçosa, mas assim... Mas ele não é um cara... Então, aí que tá. Ele é um fodão, tá Super Jedi. Não, não, ele tá falando que seria uma solução fácil ser ele fodão, entendeu? Ah, mas ele é fodão. Ele só não é sábio. Eu acho legal ele ser um filho de Jedi. Eu acho legal ele ter fracassado, ele ser poderoso e não... Eu só não gostei como foi desenvolvido. O plot é o ideal mesmo. Eu acho que é possível ele ir lá com a lightsaber na cabana lá do Kylo Ren, mesmo porque ele sentiu o lado negro fortíssimo, então o cara vai armado. Mas assim, se a gente tivesse tido um pouco mais de cenas do treinamento do Kylo Ren na infância, alguma coisa assim, pra criar esse background, pra você entender porque o Luke chegou a esse ponto, eu acho que seria melhor do que o simplesmente ele falando assim, ah, então eu quase matei o cara e pronto. Mas então ele continua. O Luke desmantelado, sem esperança, fechado para a força, é algo novo, completamente diferente do que vimos antes. A maneira com que ele se posiciona sobre a força, de uma forma filosófica, budista, até dizendo que a força não é um punhado de superpoderes, mas sim uma maneira de entender o universo, é não só muito mais interessante, como demonstra como o personagem cresceu e se desenvolveu. Entender a força é a forma de se ligar a esse universo, de se tornar uno. E o mais legal é que o Luke entende isso, mas não consegue executar. É a discussão dele, é que quando se tornou uma lenda no passado, tudo deu errado. E eu achei maneiro essa visão do cara ser a lenda e, sabe, ter feito merda. Assim, eu gosto desse tema. Não, eu também acho, eu acho legal isso. Tanto que o Ruff Gunner, a história é essa, o cara é a lenda, mas o cara é merdeiro. Entretanto, é no final que ele percebe que para dar esperança à galáxia, ele precisa ser uma lenda. Ah, ele se transforma no Goku. Ele não serve como Luke, ou mestre, como Luke, ou piloto, nem como Luke, ou Jedi. Ele precisa ser Luke Skywalker, aquele que derrotou o mal, e nesse momento ele se torna uno com a força, uma das cenas mais lindas da série que eu já vi até hoje. Ai, ai, chorei. A única coisa que eu mudaria nesse final do Luke é o seguinte, vejam se concordam comigo. O R2 não faz muita coisa nesse filme, convenhamos. Eu deixarei ele lá na ilha com o Luke, afinal o R2 é o robô dele, né? E no final, quando o Luke senta na pedra, vislumbra os dois sóis, finalizando a sua jornada, começou lá atrás, em Tatooine, R2 estaria ao lado dele, então ele respiraria fundo, como acontece no filme, desaparece, a capa voa, e nesse momento o R2 desligaria. Nossa, não me mata o R2, não. Não me mata o R2 junto, não, cara. Enfim. Tá aí. Gostei disso. Devia ser mais dramático mesmo. Tem um meme na internet que diz aqui o que, que o R2 falou naquela hora que ele encontrou com o Luke. Ah, é verdade. Que ele fala. É muito bom, muito bom. Aqui, ó. Seu velho fudido, eu ajudei seu pai, sua mãe, sua irmã, seu cunhado, aí você veio pra essa merda de ilha e nem me fala nada. Vai tomar no cu, Luke. Eu fiquei preocupado, a Leia também, o C-3PO ficava, ai, o mestre Luke, pipipi, popopô. Você é a porra de um ingrato. E ele fala, watch your language. Ele termina aqui o e-mail gigante. Enfim, pra mim esse filme foi extremamente emocionante, como eu disse, o Luke é meu personagem favorito e acho que mostrá-lo como um cara fodão que explode AT-AT com a força seria uma solução preguiçosa. Enfim, vencer sem usar a supremacia física marcial foi importante. Ele venceu com a sabedoria, com a revelação e efetivamente se tornando algo muito mais poderoso e importante do que jamais se imaginava. Eu concordo com esse aspecto. Eu gostei desse final com R2-D2 morrendo. Isso sim seria coragem. Caraca, cara. Que respeito. Dá um final digno pro personagem. Se mata R2 ia ser foda, cara. Puta que pariu, meu irmão. Mas o problema... Mas ia ser triste demais, cara. É, ia ser muito triste. Não, mas porra, Star Wars é assim, cara. O Império Contra-Ataca acaba com o Han Solo congelado, porra. É, mas eu acho que botar o R2 ali ia tirar um pouco do protagonismo da cena de ser focada no Luke, entendeu? Porque você ia ficar com a emoção dividida entre dois personagens, não só em um personagem. É que agora você já digeriu a morte do Luke. A morte não, né? Sei lá, o que é. Virou purpurina. Exato. Tá tipo junto com o Yoda... Exato. Exatamente. Mas eu acho que isso ficaria secundário, o R2-D2 morrendo. Pois é. Só ia rolar um... Exato. Rafael Guedes, 32 anos, servidor público federal, Belo Horizonte, Minas Gerais. Disclaimer, esse não é meu primeiro e-mail, já tive e-mails litros no Nerdcast, tenho foto com a Zagal, Jovem Nerd, e tenho vídeo selfie com a Lotone falando lambda, lambda, lambda. Caraca, o currículo completo. Olá, Nerd. Aproveitar pra dizer que vídeo selfie é um saco. Ou é foto ou é vídeo, gente. Bate foto, pede pra mandar áudio pra amigo. Mina. Aproveitando a grande audiência aqui, gente, vamos chegar já com o celular. O celular ligado, já pronto, modo câmera, modo selfie. Eu tiro a foto, não tem problema. Mas é. Se for Android, é impossível, isso não tem como acontecer. Tem muitos lanches pra entregar. É verdade, tu que tá trabalhando, gente. Agiliza. Olha só, escreva esse e-mail para dar meus 2 centavos de pensamento sobre o Nerdcast 1599 Star Wars, o Último Jedi. Eu vi o filme 2 vezes e fui um dos que, à primeira vista, não gostou, mas depois gostou com ressalvas. E o que me desgostou mais do filme nem foi a imagem do Luke como Jedi caído. Jedi, em português, fica, né? Porque a gente se junta com... Jedi fica caiu, meio caído, fica, né? Fica meio caído. Coisa que o próprio Mark Hamill também disse que não gosta. E aí, cara, depois, o Mark Hamill falou, aí não gostei, esse não é meu look, depois tomou uma chamada, uma dedada no cu. Caraca, tomou um force choke no ano, já. Ah, e aí depois ele voltou atrás, falou, não, acho não. Que gente, acho que a gente só deve ter mandado um print do contrato pra ele. A cláusula, que ele não pode ficar falando merda do filme que ele... Eu acredito que ele tenha visto o filme e tenha mudado de opinião. Não sei. Que claro não que não, cara. Ele não tinha visto, né? Ele não tinha visto a Premiere, não. Porque senão, olha só... Ele tomou a chamada. Então, por que ele ia mudar de opinião? Porque a Disney falou assim, você tá maluco, seu filho da puta? Você não pode falar isso por contrato? Tá querendo me fuder? Eu vou te arrebentar, vou te arregaçar. Tu não quer trabalhar mais na tua vida. Eu tô imaginando o Mickey falando isso pra ele. Putaço, né? O Mickey putaço, né? Metendo aquela mão com luva na cara dele. Eu acho válido mostrar esse lado mais humano, passível de erros e fracassos, mesmo por parte das lendas. Ele disse aqui. Nem foi o fato, apesar do discurso de Luke de que os Jedi são muito arrogantes, a ponto de acharem que a força precisa deles para existir, ou que os Jedi precisam acabar, ele mesmo ser arrogante a ponto de esquecer que a Ordem Jedi protegeu a galáxia por séculos, e ele sozinho decidir que essa tradição milenar deve chegar definitivamente ao fim. É, porque ele, você vê, o cara tá fudido, ele falhou, ele era o último, então... Mas ele pode fazer isso. É, porque ele é o último. Ele é o Chosen One. Ah, isso ninguém sabe, isso... É, na verdade era o pai dele, né? Não tem Chosen One, não tem, cara. Eu encaro que não tem Chosen One, não tem. Isso era só uma profecia que os caras interpretaram que era o Anakin e na final, foda-se. Profecia, né? É que nem horóscopo, maluco. Exato, exato. Acredita quem quer. Eu não curto negócio de profecia em filmes, eu acho preguiçoso. Eu acho mais maneiro de ser a parada única, entendeu? Não só, ah, não, um dia vai vir um cara, aí vem um cara. Porra, isso é fácil. Bom, ele continua. Ou de que, mesmo vendo o ícone do lado negro crescer fortemente, trazendo desequilíbrio à força, ele resolve não fazer nada e ou ignorar a chegada da Rey, que poderia contrabalancear o Kylo. Mas nesse momento ele esqueceu, ele foda-se, ele ligou foda-se pra tudo isso, né? Ele achou melhor ele não se envolver porque ele é um merdeiro. Essa que foi a parada. Ele fez merda e tava lá envergonhado. O principal problema do filme é uma expressão: oportunidades desperdiçadas. Vamos lá, Tucano. A história do passado do Snoke, oportunidade desperdiçada. Apareceu e morreu sem mostrar nada, a não ser a língua depois de morrer. Eu achei ok porque ele tava se tornando outro imperador e aí isso a gente já viu. Então, pra mim, a mudança disso foi ok. Ele virou um plot device. É isso. O que você achou, Tucano? Eu achei horrível. Horrível? Tá bom. Horrível. Por mais que o Kylo Ren fosse mega poderoso, como todo mundo é mega poderoso, tipo no Dragon Ball Z mesmo, né? Sempre tem um que é mais mega poderoso. Uh-huh, né? Qual foi o nosso argumento pra defender a Rey lutando de igual pra igual com o Kylo Ren no primeiro filme? Ele tava machucado. E 2, ele não tá pronto. Uh-huh. Ele é um cara imaturo, é um cara que não completou seu treinamento. Uh-huh. Tem muito poder, mas não sabe controlar. Ele não consegue controlar nem os sentimentos dele. Ele vai e mata a puta velha daquele jeito? É, porque ele aproveitou a arrogância do cara. Ali, o jeito de matar, não me importei, não. Eu me importei. O cara tava cego. Eu achei que foi muito fácil. Não, eu achei que ó, bom, primeiro, o cara era tão foda no primeiro. Todo mundo, ele é o Darth Plagueis. É, ele foi o que enganou a morte. Ele que treinou o imperador. Não, ele é aprendiz do imperador. Quem é esse cara? Uh-huh. Ele é gigantão daquele jeito? Uh-huh. Não, é só um holograma. Quem que é esse cara? Ele aparece, tem a boquinha torta, né? Dom Lázaro. Cara amassado, Dom Lázaro total. Fala meia hora lá, faz um show off. Porra, morre do jeito mais idiota possível e morreu sem nunca ter empunhado uma lightsaber. Não, isso. Ué, que é o que não teve nesse filme, né? Pô, mas tu quer mestre empunhando lightsaber, caralho? Hã? Tu quer Yoda, ursinho Gami de novo? Verso Imperador? Eu espero também que os filmes vão evoluindo. Eu ouvi o Nerdcast e eu concordei totalmente. Luta de lightsaber possível hoje seria a cena do Darth Vader no Rogue One. É aquilo que a gente queria ver. É, exatamente. Não é mais aquelas lutas em marcha lenta da trilogia original. Você viu no Jovem Nerd News? Teve um fã que fez uma releitura da luta do Vader com Obi-Wan. É, animal. Ficou bem foda, cara. Saiu só o teaser, né? É, fan-made, né? Muito foda, muito foda. Muito mais foda. E aí a gente espera que os filmes evoluam e que a gente tenha alguma coisa como... A gente também não quer mais as lutas desenho animado da trilogia, da segunda trilogia. A gente quer ver a cena do Rogue One. Uma parada foda. E não teve. Não teve uma luta de um Sith contra um Jedi de lightsaber decente nesse filme. Não. Isso vai ser no terceiro. Não filme. Teve, né? Não teve nenhuma luta deles contra aqueles soldados. Foi caída a luta, sabe? O cara tava lutando na mão, dando cabeçada. Agora eu quero perguntar pra você. E a Princesa Leia? Ah, Princesa Leia, Super Saiyajin. Desculpa, ela não é princesa, agora ela é comandante. General. General, sei lá. General, General Leia. Nossa, foi tão... Olha. Foi tão desnecessária essa cena. E olha, eu vou reclamar por um motivo que não é o motivo que eu vejo a maioria das pessoas reclamando. Ah. O que eu vejo as pessoas reclamando? Ela é no máximo sensitiva. E como é que ela usa? Cara, tem um hiato de 30 anos entre ela, a Leia não usa força, é só sensitiva, até agora. Então ela pode muito bem ter desenvolvido o controle da força, o uso da força. Não tem problema nenhum ela usar força. Agora, aquela cena dela voando no espaço, tipo uma Super Saiyajin, pra mim isso foi muito, muito desnecessário. Sério, me broxou na mão no cinema. Eu falei, nossa, velho, não precisava fazer isso com a mulher. Meu Deus do céu. Foi horrível. E pelo menos se ela tivesse morrido ali ainda, seria legal. É, mas... Eu achei estranho. Mas... mas não ligo muito. Eu preferia ver a Leia, comandante Leia, dando force choke. Generala. A Generala. No Paul Dameron, do que ela voando no espaço, cara. Ai, meu Deus. Aí ele continua falando aqui que oportunidade desperdiçada, a importância do fim na história, oportunidade desperdiçada, side quest relevante, rescue the slaves, a reaparição da Phasma, oportunidade desperdiçada, apareceu e morreu 15 minutos. Tem muito foda-se JJ nesse filme, né? Tipo... A Phasma é o Boba Fett. Mas uma vez, a gente espera que eles tenham aprendido com os erros, né? O Boba Fett foi um desperdício. Aí, pô, vamos fazer um personagem legal, agora vamos dar um background, umas cenas maneiras pra ele? Não. Vai lá e faz a mesma coisa. Mata do jeito mais idiota possível. E os pais da Rey foi um outro foda-se de JJ, criou todo um mistério, não precisava ter criado um mistério. Eu não sei o que tinha na cabeça dele, né? Se tinha na cabeça dele que os pais dela não eram nada, então não criasse um mistério. Então, assim, negócio de foda-se JJ. Primeiro, ele fez o primeiro filme, certo? Uh-huh. Ele ligou foda-se pra Phasma, ele mesmo. Sim. Ele não fez nada com ela no primeiro filme, então não é foda-se JJ. E ele vai fazer o terceiro, certo? Certo. Então não é possível, cara, que os roteiros estejam tão desalinhados assim. Eu não sei. Não é possível que... Cara, os caras da Disney, do Lucasfilm, da Marvel, eles trabalham com universo. A gente vê isso principalmente na Marvel. É. Não é possível que o cara pegou e falou, eu vou fazer meu filme, e depois o JJ faz o dele, e a gente emenda como der. Não é assim, cara. Não é assim que eles estão fazendo. Não é foda-se JJ. Eu acho que algumas coisas... Eles se acertam os ponteiros ali pra ficar numa linguagem coerente, pô. Agora, o JJ mesmo entregou um monte de coisa no primeiro filme que não levou a nada, com uma Phasma, porra. Então, por isso que eu, tipo... É. Ele mesmo deu foda-se pra ele. O JJ já tocou o foda-se nos pais da... Será? É isso que você tá querendo dizer, talvez? Não, parece que ele tocou... Que o Rian Johnson tocou foda-se nos pais da Rey. Mas, cara, talvez fosse a ideia do JJ isso mesmo, ou talvez o JJ é só um grande argumentador, bom de argumento. Ah, vamos fazer assim, ter uma menina, ter um cara traidor, ter o Luke isolado, e toca aí... Depois mas eu não sei como finalizar isso, né? É, já vimos isso uma vez. Vou botar uns mistérios aqui nessa ilha. É, o JJ adora os mistérios. É, vou fazer, ó, porque ninguém sabe quem é o pai dela. É. Essa capitã aqui, cromada, é toda misteriosa. Ninguém sabe onde tá o Luke. Exato. Vamos encher de mistério essa merda, vai ser foda. Aí, como é que a gente termina isso? Não sei. Se vira aí, malandro. É um brincalhão. É, mas agora a Disney botou a pica na mão dele. Ele vai ter que lidar com isso. Que ele vai ter que terminar. É, vamos ver. Imagina só se o final de episódio 9 é eles entrando, todos eles, Han Solo, Luke, todos eles entrando numa igreja. E descobriram que estavam mortos. E agora um recado muito importante para os nossos queridos consumidores, clientes da Nerd Store. Na verdade, é um pedido, certo? Exatamente. Porque a Nerd Store está concorrendo ao prêmio IBIT Diamante Melhores do E-Commerce 2017. Nós já concorremos no ano passado, a galera votou muito. Exato. Votou tanto que a gente ficou em segundo lugar. De loja mais querida. Só atrás da Americanas, que é um monstro, faz parte do grupo B2W e tudo mais. E a gente ficou com uma diferença mínima de votos. Algo em torno de 2%. Era muito pouco, cara. Você tem noção? A Nerd Store, que é uma loja de nicho, né? Exato. Uma loja bootstrap, que não tem investidor. Não tem investidor. E Americanas, que é parte de um grupo de capital aberto gigantesco com uma... Cara... Não era só Americanas, tinham outras lojas grandes. A gente ficou no top 5 só de loja monstro. Exatamente. Nós ficamos em segundo lugar, cara. Quase de primeiro lugar. Então, gente, olha só. A votação vai até dia 31 de janeiro de 2018. Então vai, você que é um consumidor feliz, satisfeito na Nerd Store, tem link neste post, você vai diretamente pra lá, você vai selecionar a Nerd Store e aí você entra lá com os dados que ele pede e tal, não sei o que, e você vota na Nerd Store. Faz esse carinho por nós, vai ser uma grande vitória, cara. É que por que a gente tá pedindo isso? Porque a Nerd Store, ela tá concorrendo, como a gente já falou aqui, com grandes players do mercado. Exato. E é a única loja do segmento nerd e geek. Exatamente. E além disso, é legal ganhar um prêmio de vez em quando, né? E esse é um prêmio realmente relevante. A gente não fica pedindo pra todo tipo de votação, né? Vocês votam e meia voltam. A gente volta e meia ganha um prêmio aí que a gente nem sabe o que tá acontecendo. Exato. Mas que vocês vão lá e votam e engajam e tal. Mas aqui esse é um prêmio que a gente realmente quer ganhar. Sim. Quer mostrar o Nerd Power da galera nerd, que é um reconhecimento do serviço da Nerd Store, né? Exato. Então a gente não tá pedindo pra você inventar, mentir e tal. Não. Você pode pedir pra seus familiares comprar a Nerd Store, ficarem satisfeitos e virem lá votar também. Exatamente. Então, se você já comprou, já ficou satisfeito com o atendimento da Nerd Store, cara, faz isso, vota na gente, porque os nossos funcionários mesmo, eles ficam felizes claro, de receber o feedback de vocês. Cara, caraca. E a gente tem que mostrar isso um dia. Tem um mural na Nerd Store. Exato. Que bota os feedbacks da galera. Exato, no cara. No Twitch, né? Muito tanto maneiro. Os negativos, a gente, né, pra resolver, mas quase não tem. Então é aquele mural de elogios, quase. Exatamente. Ó, né? Chegou rápido. Não sei o que lá, a gente bota lá, porque a galera curte. Exato. Então a gente quer a vitória do segmento nerd geek nesse mundo de gigante. É isso que a gente quer. De diamante. Vota na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Tem link no post. Cara, já que você tá aqui, antes da gente começar esse programa, quer fazer algum comentário sobre política internacional 2017? Pra mim, a política internacional 2017, na verdade, 2018, comecinho agora, capaz de não tá no, não tá, né, no programa, vocês já gravaram final do ano, foi? Isso. Foi a medição de piroca entre o presidente da melhor Coreia e o Donald Trump, né? O quê? Eu tô por fora. Vocês não viram isso? Tô editando a época de RPG, não vi nada. Eles estão pelo Twitter, um falando com o outro, né? Ele fala, eu tenho um botão aqui, ó, que eu levo pra todos os lugares aqui na minha maleta. Caraca! É só eu apertar esse botão e é destruição em massa, maluco. Aí o Trump chega e responde, mas o meu botão é maior do que o seu, eu posso destruir mais. É sério isso? Sério, meninos da quinta série medindo pinto pelo Twitter. Esse foi o melhor da política internacional 2017/começo de 2018. Não, é 2017 ainda, porque 2018 só começa depois que vier o Nerd RPG. É verdade, é verdade. Como a gente começa esse ano, esse belo ano de 2017, hein? Olha, tem bastante coisa pra gente falar, mas no começo do ano, certamente, o mais importante, um assunto muito querido pelo JP, que foi a posse do Donald Trump. Pois é, eu tentei não me estressar em 2017, pelo menos já vou começar me estressando em 2018 agora aqui. Começa com aquela inauguration, né, que é o termo que eles dão aqui, dele, que já começa zoado, né, porque começa com aquela polêmica de quantas pessoas estavam na... Teve a polêmica, no evento, exato. Né? Ele inflando o número, o nego jogando pra baixo, essa paranoia dele, megalomaníaca. Não, né? E foi engraçado que a primeira, o Sean Spicer, que começou sendo, né, o porta-voz, assessor de imprensa da Casa Branca, etc. Aposto que foi numa sexta, não foi? Acho que sim. E no sábado ele chamou pra primeira coletiva da nova administração, os jornalistas, e o papo foi esse. É? O papo foi ele dizendo, olha, tinha mais gente do que no Obama, vocês estão falando aí é fake news e é mentira, e foi meio que, assim, pros jornalistas... Isso deu o tom pro ano inteiro, né? Foi. De invenções e maluquices, e, né? Deu o tom, o primeiro dia deu o tom. E aí depois que o Sean Spicer deixou de ser o secretário de imprensa lá, né, o assessor de imprensa, ele deu entrevistas, ele foi em talk shows e tal, porque o período em que ele trabalhou nesse cargo foi muito conturbado. Uhum. Os jornalistas brigavam bastante com ele, tipo assim, brigavam, meio que eles quase zoavam o cara, faziam perguntas, tipo assim, ele tava mostrando projetos do muro, e aí tinha umas fotos lá que era tipo uma cerca um pouco mais robusta. Aí os caras, porra, isso aí não é um muro, né? Aí eles ficavam desafiando o cara. E aí teve uma época que a Casa Branca começou a cortar as transmissões e filmagens da imprensa na Casa Branca, porque os caras estavam zoando muito. Pelo menos eu li isso, né? Sabe qual é a parada, cara? É a postura do cara lá também. Ele ficava meio constrangido com algumas coisas que ele tinha que falar. Uh-huh. Essa mulher que tá lá agora no lugar dele, fala as paradas com a maior cara lavada do mundo, cara. Uhum. Então o nego não pega tanto, né? Não, porque ela, na cara dela, tu não pega que a parada é maluquice de cara. Mas é engraçado que quando o Sean Spicer saiu, ele foi nos talk shows, mainstream e tal, não sei o quê. E aí, meio que os caras perguntavam assim, cara, fala sério, o negócio do número do... lá da posse das pessoas. Tu sabia que era caô aquela porra, né? Aí ele falou assim, você fala o que o patrão manda. Basicamente é isso que ele falou. Ele não admitiu, mas ele falou, falo que o chefe mandou falar, essa parada, compadre. Mas foi um ano conturbado da própria imprensa, né? E ele brigando com a imprensa, chamando a imprensa que é mais de esquerda de notícias falsas e os caras dizendo, meu irmão, olha só o que o cara tá fazendo. E aí, e ele, né? Enfim, a Fox News defendendo porque é de direita e tal, não sei o que. Rolou esse ano conturbado aí de coisas, né? Que... E a presença massiva dele no Twitter, né? Que é uma coisa inédita, né? Não precisa mais de porta-voz. Exato. É. E ele tem cara de que é ele que fala no Twitter mesmo, né? Não, se é caixa alta, é ele. Ele é o King Gondil falando no Twitter. Quem imaginou, cara, startup Twitter, que você ia ter dois líderes mundiais falando sobre guerra nuclear no Twitter? Um com o outro, cara. É muita loucura, né? Chega até a lembrar aquela piada que tem no Facebook. É uma imagem de Facebook que tem, que é uma conversa entre o Stalin, o Hitler e o... Tem uma parada dessa, assim, né? Como se ele estivesse no Facebook e tal. Exatamente, E aí você tá vendo isso acontecendo. E o engraçado é que, por exemplo, eu não sigo o Trump no Twitter, né? Eu não sigo porque você não precisa seguir, né? Porque de uma forma ou outra, todas essas bobagens que ele escreve acabam aparecendo na tua timeline, né? De alguma forma acabam aparecendo, né? Ou na timeline ou no break news de algum lugar, né? A imprensa repercute isso bastante. Pra caramba, nossa. O Azaghal até brincou, né? Que agora não precisa de assessor de imprensa, porque tem ele direto no Twitter. Só que agora, nos últimos tempos, os assessores de imprensa são justamente pra apagar os incêndios que ele faz via Twitter, né? Não falei assessor de imprensa, meu nobre historiador. Falei porta-voz. Ele faz as próprias declarações. Vai chegar um dia que ele vai chegar naquele púlpito que tem ali, House of Cards, sabe qual é que ele fala com a imprensa? O palanque ali. O palanquinho lá naquela salinha. Ele vai ficar no Twitter, em vez de falar com as pessoas. Fazendo biquinho e teclando. Isso que o Felipe falou é engraçado, que é exatamente isso. O assessor de imprensa, na verdade, ele, assim, quando o presidente tem que dar uma declaração muito bombástica, tem que falar alguma coisa polêmica, então ele joga a bola pro assessor de imprensa, e o assessor de imprensa, ele é o cara que é especializado em palavras, especializado em botar panos quentes nas coisas, né? Ele joga a bola pro assessor de imprensa. E com o Trump é o contrário. O Trump sai dando as patadas no Twitter, e o assessor de imprensa tem que ir atrás limpando o caminho, né? Então, realmente, é bem diferente. Agora, também tem uma parada. No começo, tinha muito mais impacto do que tem agora, né? Agora já virou meio ruído, né? As coisas que ele coloca. Porque no começo foi muito chocante, né? Você vê o presidente ali batendo boca com o artista pelo Twitter. Caraca, é inacreditável, cara. Com o prefeito de Londres, não sei o que. É uma parada que me choca até hoje, sério. Não, mas de certa forma já virou ruído, né? Já, você agora já espera que isso vai acontecer, ou diariamente, ou cada 3 dias, sei lá, né? Ele tuita assim, pô, eu não sei porque o King Gong Jun não é meu amigo, ele me chama de velho e não sei o que lá, esse gordinho. Eu não chamo ele de gordinho. Caralho! Cara, é inacreditável. Assim, parece que ele tá rendido. Gente, ó, o mundo foi entregue pro maluco. É isso mesmo que aconteceu. Inclusive, o Pentágono já disse que não é bem assim esse negócio do futebol lá, do poder de destruir, de usar arma nuclear, tá na mão dele. Não é bem assim. Né? Já meio que deu uma cuidada, né? Porque na nossa cabeça a parada é daquela, né? O presidente abre a tampa e aperta o botão vermelho, né? Meu, já falou que não é bem assim o protocolo e tal, porque, porra, né? Eu não sei se é uma solicitação prévia ou uma confirmação posterior de alguém, talvez o Chief of Staff, né, o chefe do Estado-Maior, mas o presidente, ele sanciona, né? Ele não pode iniciar um ataque nuclear ao que me consta. Ele tem como se fosse a assinatura. Pra começar, pra ele usar algum tipo de armamento, primeiramente, o país precisa estar oficialmente em guerra. E pro país estar oficialmente em guerra, precisa do Congresso aprovar. Então não é bem assim como as pessoas pensam também. Ele não vai poder. É, mas no imaginário é esse, né? O cara abre a tampa e pum, aperta o botão, né? É. Não, de fato ele tem um poder forte, sem dúvida nenhuma. Então vamos falar um pouco disso, sobre a relação esquentada que aconteceu esse ano entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um problema para várias administrações. E assim, tá na terceira geração de ditadores lá, entendeu? Então, assim, quantos presidentes dos Estados Unidos passaram nessas três gerações, né, cara? E eles foram crescendo em termos bélicos e esse ano fizeram vários testes de mísseis de longo alcance e tal, e foram comprovados testes nucleares e tal, pra justamente mostrar. Mas, aí eu pergunto, Felipe, isso não é material apenas pra você conseguir alguma vantagem ou um acordo? Eles não querem entrar em guerra porque eles sabem que vai ser obliterado. Sim, sim. O que acontece é assim, primeiro, aquela coisa que você mencionou, né, de ser especulado ou não, sobre os mísseis da Coreia do Norte, o que se sabe, o que se não se sabe, né, o que se especula, são os dois aspectos mais sensíveis da tecnologia. Então, primeiro, a Coreia do Norte, ela tem armas nucleares e tem mísseis balísticos. Agora, ela consegue fazer uma arma nuclear pequena e leve o suficiente para colocar no míssil? Isso não se sabe. Eles dizem que podem, mas daí ia ser verdade. E a segunda coisa é, depois que eles botaram a arma no míssil, a Coreia já desenvolveu, tem como desenvolver um veículo de reentrada desse armamento nuclear na atmosfera, que é uma espécie de uma cápsula espacial, só que ela tem que ser bem mais leve e diminuir o máximo possível o atrito numa reentrada. É porque é o que você está dizendo, isso que para ser um míssil balístico intercontinental, para atingir os Estados Unidos, por exemplo, ele teria que sair da atmosfera da Terra e fazer uma reentrada, é isso? Mas atingir os Estados Unidos é relativo, porque ele pode atingir Guam, que é Estados Unidos. Esse foi a maior ameaça quando começaram os testes, tanto que começou a rolar panfletagem lá de orientar a população o que fazer em caso de ataques nucleares, né? E aí, tava brabo o negócio lá. Quando a Coreia testou os seus dois últimos mísseis, ela disparou eles pra cima. E aí você vê a altitude até que eles chegam, e aí você projeta a trajetória balística. Mas quando você dispara pra cima, passa bem longe, vai muito além da linha de Kármán. Vai acima até da Estação Espacial Internacional. Você disparar um míssil balístico desses pra cima. Sobre a sua pergunta, o que acontece? Nenhum país quer uma guerra nuclear. Né? Isso é a boa e velha dissuasão nuclear. Né? O que trouxe paz pro mundo nos últimos 70 anos, sem uma guerra entre as potências, né? A gente está há 70 anos com as guerras sendo basicamente entre guerrilha e potência ou entre guerrilha contra guerrilha. Ou guerras financiadas, mas não diretas, né? Sim, sim, as proxy wars, né? As guerras por procuração. Porque ninguém quer uma guerra nuclear. E por que a Coreia do Norte decidiu botar todas as suas fichas desde a década de 90 em armamento nuclear? Porque eles são malucos? Não, porque a partir da década de 1980, ficou muito claro que a Coreia do Sul seria um país mais rico. A Coreia do Sul é um país muito mais influente no mundo, pelas suas empresas, pela cultura, né, K-pop, jogador de esportes. Então, a Coreia do Sul, ela tem mais dinheiro, ela tem mais tecnologia, ela tem mais influência mundial. Num cenário de reunificação da Península Coreana, estaria muito claro que aconteceria algo parecido com o que aconteceu na Alemanha, que foi a República Federal absorvendo a República Democrática Alemã, a antiga Alemanha Oriental. Na Península Coreana, a Coreia do Norte tem um poder de barganha maior, ela precisava de uma cartada que a Coreia do Sul não teria como ter ou não teria disposição, melhor dizendo, porque tecnologia e dinheiro tem, a correr atrás. E que é o quê? É arma nuclear. Então hoje, uma reunificação coreana, ou então qualquer assunto coreano, você tem que botar a Coreia do Norte na mesa e conversar. Por quê? Porque hoje eles têm essa dissuasão que a Coreia do Sul, até pelos compromissos internacionais, ela não tem. E pode incluir o Japão nessa história também, porque o Japão não pode se militarizar a ponto de ter uma arma nuclear é de acordo com o que foi decidido após a Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Então, mas nesse caso, a gente até adianta um pouco o cronograma, porque no fim do ano, agora em outubro, o Shinzo Abe venceu eleições antecipadas no Japão. Ele aproveitou muito bem pelas regras, né, do país, que é uma monarquia parlamentarista. Ele aproveitou o cenário de temor em relação à Coreia do Norte e até pelo míssil que sobrevoou o Japão, passou por cima do Japão, e convocou eleições antecipadas, aumentou a presença do seu partido conservador e nacionalista no parlamento para pensar em reformar a Constituição para permitir um rearmamento maior do Japão do que permitido pela atual Constituição, e teria tido o sinal verde do Trump quando eles comeram um hamburgão lá no Japão agora em novembro, né, hamburgão com Coca-Cola, que o Trump foi lá, alimentou as carpas, e aí teve aquela história, né, de que ele teria jogado toda a comida para as carpas, enfim, mas era falsa, enfim, era gente distorcendo e tal, mas o Japão pretende também se rearmar, e o Japão, Brasil e Alemanha são os países considerados potências nucleares dormentes, são países que só não têm armamentos nucleares porque não querem, porque tem tecnologia e recurso para fazer assim que desejarem. Mas aí eu pergunto, voltando ao negócio que você disse, em uma eventual unificação da Coreia, você disse isso porque a Coreia do Sul teria muito mais recursos de ser ela a vencedora dessa unificação e não o contrário. É isso. Então esse armamento nuclear foi meio que uma defesa, tipo assim, não vem não, porque senão eu te quebro-lhe a cara. É isso, basicamente. Também, e principalmente, para a Coreia do Norte, ela tem que ser ouvida agora. Porque antes você poderia ter um processo de reunificação na qual a Coreia do Norte seria pouco influente sobre o seu próprio destino, né? Você tem Estados Unidos e China, e abaixo deles, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a Coreia do Norte, ela precisava ter voz. E o que acontece? É sempre importante falar em reunificação, por mais improvável que ela soe, porque é a prioridade ideológica dos dois governos. As duas Coreias se consideram a única Coreia legítima, e os dois países têm ministérios de reunificação, tem lá parágrafo 1 da sua constituição, o dever é a reunificação da Coreia sob a nossa bandeira, então é a prioridade ideológica de ambos os estados, lá é política de estado, não é uma política de governo. Falar, é um bom emprego ser o ministro da reunificação. Não faz nada, não acontece nada, né, cara? É. Só fica numa tensão filha da puta. Tipo quarterback reserva, né? Esperando alguma coisinha. E ao mesmo tempo é uma situação muito delicada, porque uma reunificação coreana, ela, mais importante que tudo, ela significaria uma, entre aspas, uma fronteira direta entre China e um aliado dos Estados Unidos. E China não quer isso. Não quer. Exatamente. Batendo ali na porta. É, a gente já fez um programa sobre Coreia, que a gente falou muito, o Eduardo sempre falou muito, né, desse negócio deles fazerem as coisas querendo sempre um troco de volta, alguma coisa assim. Mas eu acho que a gente, mas eu acho que a gente tá num outro estágio da coisa, né? A minha percepção, eu posso estar totalmente enganado, mas a minha percepção é que hoje em dia isso ultrapassou um pouquinho essa parada, que hoje em dia qualquer coisa que a Coreia do Norte faz, na verdade, é uma mensagem da China pros Estados Unidos e pros outros, né? Uhum. Tipo assim, a China usa a Coreia do Norte pra passar algum recado qualquer, que a gente sabe lá qual é no momento, às vezes pode até induzir ou não, né? Essa relação tá um pouco desgastada, né, nesse ano, porque o Gordinho, ele busca se livrar até mesmo dessa influência chinesa, tanto que as últimas sanções contra a Coreia do Norte foram apoiadas pela China, incluindo a compra chinesa de carvão mineral, que é a maior exportação da Coreia do Norte. A Coreia do Norte sofre embargo, inclusive a Coreia do Norte, para contornar esse embargo, passou a usar muito Bitcoin, e aí a China proibiu alguns dos seus bancos de comercializarem Bitcoin por conta da Coreia do Norte, nada a ver com, assim, o Bitcoin aqui no Brasil, né, uma situação de lá, porque o Kim Jong Gordinho, ele busca ter uma, não vou dizer uma autonomia completa, mas ele até para demonstrar força internamente, né, porque ele é um herdeiro político, um cara relativamente jovem, né, mas tem aquela um pouco cara de bobo. Nisso tudo também, né, da China. Com... Ah, sempre tem, você sempre vai ter, porque a China ainda é a garantidora da independência da Coreia do Norte, claro. Até como a função de um estado tampão. Então, mas aí eu te pergunto, a China China não tem interesse nenhum em guerrear com o mundo, porque ela vende pro mundo inteiro. É isso. Exatamente. Isso sustenta a economia dele. Assim, eles têm a economia interna planetária, né? É um próprio mundo, né? Mas eles vendem pra fora e os Estados Unidos é um grande cliente e as outras potências também, Rússia e tal. Ele não quer entrar em guerra com essa galera. Claro, claro. Sim, é outro patamar. A China é business, né? A China é business total. Não, e esse ano, a China organizou, ela conduziu duas conferências importantes. Uma delas foi de infraestrutura, né? Que aí são algumas cifras, assim, bizarras, né? Que é a iniciativa de um cinturão, uma estrada, que vai ligar a China por 6 corredores ferroviários, além de gasodutos e oleodutos, até a Europa. Esse ano chegou o primeiro trem Londres-Pequim non-stop. Isso vai permitir vender muito mais, é o que você falou. O último país do mundo hoje que quer uma guerra é a China, porque a China tá lucrando. A China tá lucrando, inclusive, com a venda de armamento. Hoje a China é o maior exportador de armamento para a África. Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, que, por exemplo, o mercado brasileiro, quando você produz alguma coisa no Brasil, o mercado brasileiro é X. O patamar do mercado americano é um absurdo perto do brasileiro. Um pequeno manufaturador, né, brasileiro não pode nem pensar em tentar vender para o mercado americano, porque a disparidade de número, de demanda é absurda, né? E aí eu ligo um negócio para dar uma ideia do patamar do chinês, que somando tudo que foi vendido no fim de semana de Black Friday de 2015 e 2016, mais os Cyber Mondays de 2015 e 2016 nos Estados Unidos, somando tudo, foi vendido em lojas e online em 2015 e 2016, dá um dia de venda do Alibaba. Sacou o patamar da coisa, cara? A China, cara, é outra parada, né? É outra parada. Seguindo meu raciocínio e minhas perguntas sobre a Coreia do Norte estar querendo barganhar algo, fazer um acordo, eu puxei isso porque eu lembro um pouco do que aconteceu com o Irã. O Irã teve, algum tempo atrás, no centro das preocupações de guerra nuclear, com o Ahmadinejad falando aquele negócio, nosso programa nuclear é pacífico e tal, e Obama, meu irmão, não, porque ele dizia que os caras poderiam desenvolver uma bomba nuclear e ele ter alcance para atacar Israel, então os Estados Unidos ficou de olho ele em pé, e aí começou uma série de sanções ao Irã, etc. E aí, depois de um tempo, depois de alguns anos, fizeram um puta acordo, que o Trump sempre criticou. Então, no final, eu me pergunto, assim, se colocar como uma potência nuclear e sair latindo pra todos os lados, ameaçando, dizendo que vai explodir todo mundo inteiro, causa sanções. Você viu a China ter auferido uma sanção grande ali à Coreia do Norte, foi uma porrada forte. No final, você não acha que depois que esfriar isso, os caras vão fazer assim, vamos conversar, e aí ele fica calmo, vai conversar e ele consegue um acordo benéfico pra ele? Eu não sei se pelo perfil dos dois, cara, tem muita margem de diplomacia hoje em dia, assim. Nos perfis do Twitter, né? Exatamente. Mas aí eu pergunto, por quê? Se esse não é o endgame do cara, não pode ser loucura, cara. Pode? Eu acho que loucura é só uma parte da coisa, cara. Às vezes tem coisa que a gente vai demorar um pouco pra entender qual é o objetivo final, né? Que não é guerra. Não é guerra, porque guerra acaba tudo. Não pode ter guerra. Não, cara, guerra, cara, não vai ter guerra assim, né, cara? A chance de ter uma guerra mesmo não é tão grande assim, né? Nessa coisa de nação contra nação. Uhum. Né? Acho que talvez a guerra do futuro vai ser Disney contra Tata da Índia, uma porra desse jeito, uhum, entendeu? Que pode se militarizar e gerar uma guerra daqui a uns 100 anos, mas porra, né? Hoje o que tem muito são os cyberataques e que são patrocinados pelos estados, Essa foi uma parada sinistra de 2017, né? Isso tomou um vulto muito maior em 2017. Né? Teve um ataque lá por maio que, atingiu, 150 países, uma coisa assim. Qual foi o nome? É WannaCry, Make Me Cry, alguma coisa assim. Não, mas isso não foi estatal, foi uma galera. Então, aí que tá. Ou foi estatal? É provável, é possível que várias dessas operações cyberataques tenham ligações com estados nacionais. O caso mais emblemático foi 2015, acho, aquele da Sony, que foi a Coreia do Norte em represália àquele filme lá com o Seth Rogen, que tira a cara do gordinho, que tira o controlou é ele. Sim. Hoje você tem Japão, Coreias, China, Rússia, Israel, Estados Unidos, todos esses países com divisões de ciberguerra dentro das suas instituições militares. Outro famoso foi a Israel destruiu fisicamente algumas centrífugas, algumas 20% das centrífugas de combustível nuclear iranianas com vírus, que fazia ela girar mais do que lá possível, e aí ela parecia que era um acidente e ela ficava fora de operação. É, foi o Stuxnet. Mas o que você acha que foi uma operação em conjunto? Foi Israel, Estados Unidos e, sei lá, Inglaterra e tal, uma galera que se uniu porque o negócio era muito complexo para ser um grupo ou ser hacker, tinha que ser um negócio estatal. Muito complexo, muito caro, dependia de um cara fisicamente dentro da usina espetar um pendrive com o vírus, entendeu? Então é espionagem internacional mesmo. É sinistro. Outra coisa que aí fica até a sugestão, porque eu não entendo porcaria nenhuma disso, mas a Rússia, ela quer construir uma rede, né, de cabos submarinos, de internet própria, porque hoje dizem, repito, não sei, uma dessas grandes potências poderia, entre aspas, desligar a internet, especialmente os Estados Unidos, via você bloquear ou interceptar esses cabos submarinos. Que nem a Rússia fez lá o GLONASS, né, que é o GPS russo, para não depender dos satélites americanos. Em curto prazo, quando a gente falar em guerra, muito provavelmente vai ser aí um cara com mouse e tudo mais, uma coisa meio mais hollywoodiana, mas a guerra em campo aberto e tal, pelo menos nos próximos anos, ela é um pouco improvável, pelo menos entre as potências, claro. Finalmente temos de novo boas histórias de espionagem, né, galera? Porque acabamos com a Guerra Fria aí, tivemos um limbo aí, sem ideias pra espionagem, tudo meio louco, agora estamos de volta com tudo aí, então. A Rússia de volta ao cenário, né? James Bond já pode ter boas histórias de novo aí. James Bond hoje é um moleque de óculos e espinha, né? Exato. Ah, mas é, nos novos filmes o Kill é o molecão lá. É verdade. Ainda relacionado à Coreia do Norte, em fevereiro teve o assassinato do Kim Jong-nam, que é irmão do Kim Jong-un. Rapaz, isso foi em 2017, cara. Na minha cabeça já tinha sido um tempo mais atrás. Não, foi em 2017. O cara morreu na Austrália, não foi? Não, foi Singapura, não foi? Singapura? Malásia, acho. Malásia ou Singapura? Qual foi desse cara? Ele foi assassinado, foi no aeroporto, né? Alguma coisa assim. A história contada pela menina que foi presa é sensacional. Ele é meio irmão do Kim Jong Gordinho. É, meio irmão do Kim Jong-un, por parte de pai, né? É, pela parte que importa, né? A parte de que vem a herança da ditadura lá. E assim, a câmera do aeroporto pega lá a menina, dá uma espetada nele, alguma coisa assim. Pegaram ela, um cara e uma outra mulher. E a menina contou que a mulher, que seria a espiã norte-coreana de fato, abordou ela assim na rua, ao redor do aeroporto, e tipo, ofereceu lá, sei lá, 50, 100, o que seria 50, 100 reais para vai lá, espeta aquele cara, é uma pegadinha, a gente vai filmar de longe e tal. E o negócio tinha um agente nervoso lá do filme do A Rocha, lá do Sean Connery com o Nicolas Cage, e que mata em, sei lá, 30 segundos, paralisa o sistema respiratório da pessoa e já era. Mas então, ele caiu no aeroporto e morreu no aeroporto. É, não, ele morreu instantaneamente. Caraca, que sinistro. É, aquele negócio, eu não lembro agora o nome do agente nervoso, mas é um dos negócios que mata mais rápido. Agente nervoso? É o Jack Bauer. Ou é aquele inspetor que era chefe do Clouseau, né? Ele era um agente nervoso, cara. Estressadaço. Espião de desenho animado, né? Mas então, qual seria a motivação? Era simplesmente eliminar um possível claim, assim, de poder? Uma possível reivindicação de poder? Por si só, ele já não tinha mais força política de ser claim. Eu acho que o cara é paranoico. O medo dele, na verdade, é que tivesse uma conspiração que matassem ele pra colocar o cara no lugar dele, uma conspiração internacional, de repente. Porque claim mesmo, ele não tinha mais, né? Olha, no fundo, pode ter sido represália por um cuecão de infância também. Também pode ser. A gente nunca vai saber. Naquela área lá, Felipe, vale a pena falar de Mianmar? O que aconteceu lá, né? Ah, acho que vale. Em Mianmar, esse ano, a gente teve uma denúncia, né, que seria uma política de genocídio, porque Mianmar, né, Mianmar é a Birmânia, que em inglês é Burma, né, onde o Alfred, o mordomo do Batman, foi guerrilheiro. Em Mianmar, a gente teve, nas últimas décadas, uma ditadura militar, e os militares de Mianmar controlam todo o tráfico dos recursos naturais do país e o tráfico de drogas, já que ali é uma rota importante de opiáceos. pedaços. E a gente tá falando ali de uma praticamente disputa de gangues, com um general comanda tal coisa, o general comanda tal coisa. Como líder, né, você tem a Sun Kyi, que é a, ela foi Nobel da Paz, justamente pelo seu ativismo contra a ditadura militar. Uhum. Só que hoje ela é basicamente uma líder de fachada, assim. Ela é chefe de Estado, ela tem poderes de governo, mas ela chegou ao poder em um acordo com os militares. E Mianmar, como são os países ali do Sudeste Asiático, né, Tailândia, Camboja, Laos, são países muitas vezes com algumas etnias muito diferentes, algumas culturas muito diferentes vivendo dentro de si. Mianmar é um país em sua grande maioria budista, porém você tem essa minoria muçulmana, que são chamados de Rohingya, que eram na verdade trabalhadores de Bangladesh, que foram levados para lá na época do Império Colonial Britânico ainda para trabalharem em ferrovia, em construção de estrada, essas coisas. E eles não são considerados cidadãos do país. Eles não têm documento, eles são pessoas de segunda classe. Não se sabe ainda direito qual foi o estopim, mas alguns grupos budistas, liderados por monges locais, começaram a expulsar essas pessoas das vilas, a tacar fogo nas suas casas. Aí, os Rohingya, eles têm uma milícia armada, né, uma força de autoproteção. Eles teriam realizado um ataque em represália. Aí o exército de Mianmar começou a expulsão forçada em massa, extermínio, tacar fogo em vilas. Você tem imagem de satélite, onde antes você tinha um vilarejo, você passa a ter só escombro. Terraplanada. E estupro em massa, tudo mais. E a expulsão dessas pessoas para Bangladesh. Tanto que, agora em dezembro de 2017, o Papa Francisco, viajou a Mianmar e Bangladesh por conta desse genocídio. E são dois países que não são católicos. Mianmar é budista e Bangladesh é muçulmano. E ele viajou como parte de esforços de diálogo para ver como vai ficar a situação dessas pessoas. Porque, assim, quando a gente fala de refugiado, de imigrante, né? Vamos falar de imigrante, né? Então, o JP mora na Flórida por questões profissionais. Agora, quando você tem que fugir pra Bangladesh, cara, é porque tua situação tá muito ruim. Ninguém fala, quero uma vida melhor, vou pra Bangladesh. Essa coisa do imigrante, cara, é muito... A gente tem... É aquela coisa de percepção, né? A gente tem muito na cabeça o cara indo pro país rico, pra, né? Fugindo da situação. Mas essas migrações por desespero que acontecem no mundo inteiro... Cara, teve um cara aqui em casa no outro dia fazendo um negócio que ele é de Trinidad e Tobago. Já tem uns meses. Ele me falou que, cara, tava chegando milhares de pessoas da Venezuela por dia lá em Trinidad e Tobago, cara, que é uma ilhota. Uhum. São essas migrações por desespero, né, cara? Uhum. Isso é o refugiado, né? O cara que, assim, a coisa que... Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Então, pra me salvar, eu vou pra Bangladesh. E aí, como dizem na imprensa esportiva, né, com todo o respeito a Bangladesh, não é exatamente o país com melhor desenvolvimento econômico que você vai buscar. Pelo contrário, é um país que, por si, também gera muitos refugiados por conta das enchentes e inundações da época das monções. E eu acho muito interessante o que é terrível, né, o que aconteceu no Mianmar, o que tá acontecendo. Ela é um fator marcante de 2017 também, porque a gente tá acostumado nos últimos anos a ver coisas assim horrorosas acontecendo dos muçulmanos fazendo contra outra galera, né? E esse foi o contrário. Foram eles sofrendo o ataque de budista. Quando tu pensa em budista, tu pensa o cara sentado na sombra, né, cara? Mas é o que vem na cabeça, né, cara? Isso é uma coisa ao contrário. E a gente viu em 2017 vários focos de ataque a muçulmanos também, em outros lugares, né? Uma coisa que meio de até de reação em alguns outros lugares, né? A gente estava nos últimos anos com muita coisa do muçulmano é o vilão, mas agora eles estão sendo atacados em vários lugares também. Não, e tem a coisa, as maiores vítimas do extremismo muçulmano são normalmente muçulmanas. No Afeganistão, a média desse ano foi de 150 mortes em ataques terroristas por mês. Por mês? Caralho. Por mês. Meu Deus. Especialmente entre a comunidade xiita, né? A gente já explicou um pouco disso aqui no Nerdcast, mas, né, você tem aqui uma tensão religiosa entre sunitas e xiitas, e aí você tem os radicais sunitas que normalmente, pra eles, o xiita é o principal alvo, porque o xiita é um herege. Uhum. O cara que nasceu no Brasil e foi criado como cristão, ele é um cara que, você pode dar a chance de se converter quando ele conhecer o Islã. Agora, o xiita não, o xiita é um herege, ele é o cara que tá deturpando a religião, caso, então ele merece ser morto. Tem o caso recente daquela mesquita lá no Egito, né? Que foi uma porrada violenta lá também, né? Sim, era uma mesquita xiita. Nesse ano a gente teve dois grandes atentados no Egito, contra os xiitas e contra os cristãos coptas no início do ano. E lembrando que o Egito é um país que tem... É o país árabe com o maior número de cristãos. O Egito tem cerca de 10 milhões de cristãos, né? Que são e o maior atentado que teve no mundo hoje foi o da Somália, em 2017, não foi? Sim. Que foi do Al-Shabaab contra a tentativa de formar um governo na Somália. Somália é uma situação bastante complexa porque você tem ali tanto guerrilhas tribais, né, pessoas que não reconhecem o governo em Mogadishu, porque aqui é a região da minha tribo, aqui quem manda sou eu, e também o extremismo, no caso do Al-Shabaab, que é ligado ao Al-Qaeda. A barra pesada da África, cara, só piora, né, cara? E fica meio que num, como se fosse um mundo à parte, né? Não traz a atenção de mídia, a atenção que deveria pra todo lado, mas é uma loucura. Porque o que acontece? Quem estiver nos ouvindo, né? Vamos supor, quando você tem um atentado em Paris, em Londres, a pessoa pensa, pô, podia ser eu, que um dia eu quero conhecer Paris. Uhum. Mogadishu não é exatamente o destino turístico mais procurado. Então, rola muitas vezes pouca identificação da pessoa. Isso não quer dizer que é menos ou mais importante. E também tem outra coisa, que aí é uma coisa que a gente comenta sempre também, que é o seguinte, você fala, olha, teve um atentado terrorista em Paris, você fala desse atentado em 4 minutos. Se você fala que teve um atentado terrorista em Mogadishu, pra você explicar o que tá acontecendo na Somália, o cara mudou de canal. Então, o cara ficou de saco cheio e mudou de canal. É. Ou mudando da África de volta pro Oriente Médio, o que tá acontecendo no Iêmen também, né, cara? Que é um... Porra, não é possível que não fosse fazer nada, né, do que tá acontecendo lá, cara. A questão humanitária em 2017 mostrou que a gente tá caminhando por um viés de regressão na parte humanitária, que eu não sei, cara, quem é que vai ter o culhão de iniciar um processo de repensar essa porra, né, cara? Iêmen ainda é da Al-Qaeda? O Iêmen é um território de luta entre o Irã e a Arábia Saudita, né, cara? Hoje é isso. É, você tem algumas células da Al-Qaeda no Iêmen. No Iêmen não tem o Daesh, porém você tem os xiitas, os tis ligados ao Irã e o governo sunita ligado à Arábia Saudita. Mesmo essas guerras civis do Grande Oriente Médio, você normalmente tem essa orientação proxy, né, entre Irã e Arábia Saudita, com essa postura de o Irã o líder dos xiitas e a Arábia Saudita o líder dos sunitas. Então, é uma questão de você usar a vertente religiosa como uma maneira de você projetar interesses geopolíticos. Econômico. Que é algo que aconteceu na Europa entre o século XVII e o século XIX. Uhum. Né? Você tinha ali a Prússia protestante, a Áustria católica, a Rússia ortodoxa, e hoje você tem Irã xiita e a Arábia Saudita sunita. E aí, a gente falou sobre isso um pouco no Nerdcast do ano passado, né? Que o Iêmen é estratégico geograficamente por causa da passagem dos petroleiros iranianos para abastecer a China, né? E a Arábia Saudita fechando ali complica a vida do Irã. Então é essa que é o palco da parada. O Golfo de Aden, você tem ali a passagem para todo e qualquer navio do canal de Suez. Pois é. Então a Arábia Saudita dominando de uma vez, o Irã fica sem passagem para lá, né? E não consegue abastecer ninguém mais. As estátuas da Confederação e os neonazistas. Isso fez um barulho ano passado. Fez. E tem uma história interessante. Eu vi uma reportagem interessante sobre a origem desses monumentos da Confederação, né? Que, ou seja, a gente está falando da Guerra Civil dos Estados Unidos, lá no século XIX, sobre as United Daughters of the Confederacy, as Filhas Unidas da Confederação. Foi uma associação criada por mulheres em 1894 para manter viva a memória daqueles familiares que morreram, lutaram, ou até tinham sobrevivido, mas lutaram na Guerra Civil Americana. Depois da criação dessa associação, é que começa o lobby para erguer as estátuas, eram as filhas dos soldados que lutaram a guerra, entendeu? Essa que era a ideia. O boom de estátuas e de monumentos da Guerra Civil, se eu não me engano, coincide, é um pouco mais à frente. Então, no início do século XX, começa a ter um boom, e isso vai se perpetuando através dos... E se intensifica, porque a gente não pode desvincular esse assunto do assunto racismo. Exato. Não tem como desvincular de todo, né? Esse boom de monumentos da Guerra Civil, ele coincide com o momento que começa a ter uma ideia melhor de direito civil, né? E de integração dos negros na sociedade americana. Isso é uma resposta racista a isso. Tanto que na década de 60 também teve outro boom. Teve outro boom. E aí o que acontece? Tem esse boom e muitos estados do sul, muitas cidades e tal, se enchem dessas estátuas, universidades e tal. Isso pode ter gerado um desconforto inicial, mas eu vou te falar que nas últimas décadas, aquilo que eu falei do Twitter, do Trump ter virado ruído, aquilo virou paisagem também. Virou. Até começar a acontecer alguns revisionismos históricos, seria a forma correta de dizer, os caras falarem assim, gente, olha só, esse cara aqui é um símbolo de uma luta... de um, né, do lado perdedor da história, né? O cara tava querendo manter, criar um novo país onde a escravidão seria exatamente mantida, né? Que defendia coisas que hoje em dia não são mais cabíveis defender, né? Exato. E aí, tipo assim, aí eles falam, por que que tem essa estátua venerando essa ideia, né? Esse símbolo. E aí, alguns governos começaram a derrubar algumas estátuas, a retirar vista, sabe, uma nova consciência social de entender o que que é aquilo simbolizava. E a galera que é mais, né, a galera que é mais conservadora e... Conservadora não é o termo também, né? Ultrapassa o conservador, né? Você não acha que alguns ultrapassam? Eu acho que uma boa parte ultrapassa o conservador, isso aí, cara. Isso daí ultrapassa o bom senso, né, cara? O que nego fez aí naquelas passeadas. Até porque você teve muitos conservadores nos Estados Unidos a favor dessa retirada. Exato. Outra coisa, a mudança das bandeiras, né? Retirar aquela bandeira confederada, o John McCain, que lutou no Vietnã e tal. Aqui não é nem conservador ou liberal, esquerda ou direita. A gente tá falando de supremacista branco. Mesmo porque o John McCain é um republicano, que é, né, um partido de direita, centro-direita, né, americano. O Arnold Schwarzenegger, que é um republicano também, ou seja, né, o partido que elegeu o Trump. Esses caras são públicos, e outros políticos republicanos se pronunciaram publicamente contra isso, contra a ideia de manter essas estátuas e apoiavam a ideia de retirar. Então não é uma coisa muito partidária, né? Mas quem elegeu o Trump não foram os republicanos, foi essa galera, né, cara? Foi essa galera que tava se sentindo com o seu poder ou com suas prerrogativas afetadas pelo novo momento do mundo, né? Cara. Então essa galera queria que tem um ideal maluco aí de querer voltar ao passado, né? Enfim. Eu diria que o Trump também foi eleito por esses caras, né? Também. Nem todo mundo que votou no cara chega a esse ponto. Ele foi eleito numa faixa demográfica que são esses caras, né? Que foi quem ele não foi eleito por a galera dos grandes centros que tem uma cabeça mais aberta, né? Mais cosmopolita, né? Não, ele foi eleito pelas pequenas cidades, pelos pequenos núcleos brancos espalhados pelo país. Mas, JP, você também há de concordar que o Trump, representando o outsider, o cara fora do establishment e tal, foi o que conquistou muita gente que nem é engajada politicamente. Uhum. E essa galera votou também. E o cara talvez nem tenha uma opinião sobre isso, entendeu? Essa galera é uma galera que se sentia prejudicada de alguma forma. Exato. O eleitor do Trump é o cara que se sentia prejudicado de alguma forma pelo que estava acontecendo. E isso pode acontecer no Brasil. Vi um cara, todo mundo tão decepcionado com a classe política, que veio um outsider. A eleição do Trump, que foi terrível por vários aspectos, né? Parece que ele tá querendo reverter tudo que foi de avanço que a gente teve nos últimos tempos, né? É verdade. O acordo climático, enfim, todos os pequenos avanços que foram conquistados ao longo do tempo. Com o negócio da neutralidade da rede, é sinistro, né, cara? Inibição da imprensa, de um modo geral, isso tudo, todos os avanços que se teve nos últimos tempos, parece que o objetivo é ir ao contrário, né? De certa forma, as pessoas estão abrindo o olho pra isso, a gente já viu isso refletido aqui em algumas microeleições recentes, né? Da Virgínia, de Alabama e tal. O que o Trump tá fazendo pode ser um sinal de alerta pra outros malucos que entrariam em outros lugares. Tomara, isso é minha esperança, pelo menos, né? Sobre outsiders, eu gostaria apenas de lembrar que toda a imprensa nacional e internacional vai ter que referenciar o Azaghal a hora que o Luciano Huck for eleito presidente do Brasil. Porque ele foi o primeiro. Ele já desistiu, né? Bend your fucking knees to the king. Dudu, o Luciano Huck desistiu, mas ele não desistiu, cara. Ele falou desistiu pra sossegar a galera, pra nego não ficar metralhando ele agora. Pode escrever que ele volta. Que ele vai chegar e falar, ó, pela felicidade do povo, pelo pedido da nação, mudei de ideia, pelo lata velha, pelo minha casa, minha reforma, toque estoque, eu fico. Ele vai falar, caraca, isso é muito certo, cara. Vai acontecer. Ele só tá articulando nos bastidores em vez de ficar gritando ao vento que ele vai ser candidato, porque aí já vem Dória pra cima dele, já vem políticos calejados pra ele cima não dele. Ele não vai se expor tão fácil. Até porque a Globo deu um pera lá, né, pra ele também, né, já, né. Ah, mas ele tá pouco se fudendo pra Globo. Aquilo ali é uma grana que ele faz, é um dinheiro bom. Mas o cara que dá festa de casamento pra Madonna, U2 e o caralho na casa dele? É. Acho que o cara precisa da Globo? É um canal de mensagem que ele tem, né? É, mas ele nem pode usar pra eleição isso, né? Não, usar aberto, mas usa no subconsciente, né, sim, cara? Mas, cara, olha só, a Globo dá um pé na bunda do Luciano Huck hoje, é a pior manobra que a Globo faz. Ele tem uma audiência monstra. É. E se ele sair da Globo, cara, é leilão pra ver quem pega. Exato. É Record, é SBT, até a Manchete volta pra pegar ele de novo. Mas não tem o mesmo alcance. A Golfo Block volta do túmulo, né? Exato, cara. Não, mas tem outra. Se a Globo dá um pé na bunda dele, ele ainda pode usar isso como propaganda política. Falar, ó, eu não quis fazer o jogo da Globo. É, Globo mente. Globo mente. Globo mente, eu não quero participar disso. É por essa parada do outsider ganhar força no momento de decepção política no Brasil, é que eu ainda acredito que ele vai aparecer. Eu acho assim, eu já falei isso algumas vezes aqui, a gente não vai ficar falando muito de política brasileira, que senão Deus me livre, né? Mas, assim, todos os candidatos que surgiram aí, desses carimbados, é tudo uma merda. É tudo uma merda, gente. Até Luciano Huck é uma merda. Porque ele já tá corrompido, ele é amigo de político pra caralho. Amigão do Aécio. É, tem uns esquemão lá com os terrenos dele no Rio de Janeiro que não podia, mas depois pôde. Ele é brother do Joesley também. É, não é um cara, não é uma flor que se cheira. É, o povo gosta, é um cara que, né, que... É, o cara entregou pro povo tiazinha, feiticeira. reformou a casa do povo, deu carro pro povo. É bom comunicador, é simpático. Ajuda o povo e tal. Faz festa na praia e tudo isso. É amigo da Vevete, né? Então, ele é um cara simpático, né? Mas é uma merda no final. Assim, a gente tá... É um avião, é um B-52. O Brasil é um B-52 sem combustível, pegando fogo e caindo. É isso que a gente... Entendeu? Tá pegando fogo sem combustível. Ah, meu amigo, tá pegando... Deu curto lá dentro. Deu curto e tá pegando fogo na roupa das pessoas. É, exato, exato. Bom. Não, peraí. Você... A gente tá tentando puxar o manche pra ver se ele nivela. Puxa e mancha, exatamente. Ah, mas é um inferno. É um inferno, é morte certa. É isso. Eu acho... A minha opinião é assim. Já que tá nesse nível de merda... Lá vem. Eu acho que... Não vai salvar, entendeu? Ah. Mas a gente pode pelo menos se divertir. Esse é o meu lema. Se você tá na merda... Esse é o meu novo lema. Se você tá na merda, você pode pelo menos se divertir. Se já que tá nessa merda, amigo, bota o Dr. Ray nesse avião. Caralho, eu quero muito! Eu quero muito que o Dr. Ray seja candidato a presidente. Pra ter uns debates. Eu não quero que ele seja eleito, entenda isso. É, exato. Mas teoricamente, ele é um dos mais qualificados porque ele tem diploma de Harvard, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu não quero que ele seja eleito. Eu só quero a loucura. Eu só quero, como diz o Sr. K, dedo no cu e gritaria. Eu quero ele no debate com o Luciano Huck, com o Bolsonaro, vai ser. Com aqueles caralho, memorável. Meu, ano passado eu disse no final do programa, não sei o que, alguma coisa, de que 2016 foi o ano que o, sei lá, imbecilidade venceu, alguma coisa assim, alguma coisa do gênero, né? 2017 foi o prenúncio da loucura, cara. 2018, bicho, com eleição americana, com, não de presidente, né, mas uma eleição grande americana, com eleição no Brasil e outros lugares, cara. O grau de loucura que a gente vai testemunhar... Vai ser um negócio inacreditável. Não, eu quero candidato presidencial no debate na Rede Globo, decote gola V e estetoscópio. É isso que eu quero. E bração de fora. Braço de fora. Eu quero isso, cara. Eu quero loucura. Eu quero ele falando que o Brasil vai voltar a ser sexy. Eu quero, sério. Sabe quando o Titanic tá afundando? É isso. O Titanic tá afundando aqui, meu. Salve-se quem puder. Voltou. Quem puder, entra no barco e vai embora. Vai pra Miami. Rema até Miami. É isso que tá acontecendo, né? E aí... Quem tá dentro do barco, tá curtindo a música. Toca a música. Exato. Né? Os caras estão lá tocando violino. O Dr. Ray é o nosso violino. Nesse momento. JP falou da loucura aí, cara. Eu sei que ele falou brincando, mas tem um fundo de verdade no que não, ele disse. Não, tô brincando não, cara. Fundo de verdade. Tô zero brincando. E você vê que realmente a gente tá caminhando, também não vou falar de política brasileira nem nada, mas a gente tá caminhando cada vez mais pra um, não só no Brasil, pra um cenário extremamente polarizado. Né? E a polarização, pra um lado provar o seu ponto, vale tudo. Vale tudo, é. E aí, quando vale tudo, tudo. Você sai da lógica, sai da, do que você é real. É cegueira total. Você é cegueira. Chega no nível de discussão que é uma coisa completamente onírica. Quer dizer, então... Cegueira total, vale, cara. Vale hoje. Eu não diria nem só em política. Cara, às vezes está se estendendo. O Jovem Nerd, tu estava no Twitter reclamando aí que deu uma opinião sobre um filme e o cara ficou maluco e tal. Então, quer dizer, o que vale hoje é essa loucura. Não, isso é verdade. Vem me xingar. E eu fui positivo só. Não xinguei ninguém. Mas qualquer coisa que você falar, você vai ser atacado pelos dois lados. Qualquer isso, coisa que você falar. É o que eu tô dizendo. Então você tá no nível já que não é só na política, em todos os... Polarização tá muito grande. Marvel versus DC, qualquer merda assim que você fala, você vira... É foda, é mesmo. E a gente ri, mas isso é uma parada que, sangrando pra política, pode dar uma merda federal. Já tá meio que dando, entendeu? Então isso é um alerta que a gente tem que observar mesmo. Se você fala, é mais sério do que pensa. Então, falando de polarização, encaixa justamente com o assunto das estátuas serem, dos desconfederados serem retiradas e isso ter gerado aquele protesto organizado pelos grupos brancos supremacistas e onde o cara chegou ao nível de polarização tal que o cara desdobra a bandeira do partido nazista. Você vê que a bandeira tá toda quadradinha porque ela tava dobrada no armário dele e o cara não tem nenhuma vergonha de desfilar na rua em pleno dia ou de noite com tocha na mão, segurando uma bandeira dessa, sabendo tudo que ela significa. Isso não é muito novo nos Estados Unidos, tá, o Alexandre, também. Não, mas é porque a gente teve uma escalada que gerou morte. É, não é novo. Tanto que no filme dos Blues Brothers, lembra? Tinha os neonazistas lá. Tinha, né, no final, os neonazistas. É. Eles escrutizam neonazistas. Não. Mas agora virou uma moda. Um lance interessante dos Estados Unidos, aí eu não tô nem entrando no é que se é bom ou se é ruim, que eles, o JP pode falar muito melhor que eu, trabalham com isso, a liberdade completa de expressão. Então você pode vestir roupa nazista, neonazista, você pode vestir o que você quiser, contanto que você não, não cometa um crime, o jeito de expressão é total. Depende do lugar, tem lugares que é proibido. Existem partidos nazistas nos Estados Unidos. Na Alemanha, se você ostentar símbolo nazista, fudeu. E no Brasil não pode também, hein? No Brasil não pode. No Brasil também não pode. Aqui pode. Aqui você é até um tempo atrás, era uma coisa tão de minoria, né? Uma coisa tão... que você o único o risco que você correr era passar um ridículo danado, né? Hoje você não passa esse ridículo tão grande porque já tem tanta gente até que sim, que a história se perdeu, né? Na cabeça de tanta gente, né? Porque o tempo vai passando, a história vai se perdendo, porque a educação também, né? Uma merda, a história vai se perdendo. Então hoje você, de repente, já não passa mais o ridículo. Essa aqui é a mudança da coisa. Você, de repente, já não passa mais o ridículo. Mas você ainda tá ofendendo, né? Uma quantidade, e aí gera conflito. Porque você tem dois grupos, um grupo já agora maior, e você já tem um grupo também que já tá cagando porque o cara tá fazendo. Porque aquilo, exato, não impacta mais o cara, entendeu? Então você tem um grupo grande se formando que é maluco assim, e você tem um grupo que grande que se ofende. Esses grupos estão ficando do mesmo tamanho, porque a maioria já é a maioria que não tá nem aí pro que tá acontecendo. Sobre esse assunto, eu queria aproveitar e dar uma dica, porque tem muita gente... A Guerra Civil Americana, ela começou com uma disputa jurídica. E aí os confederados e seus adeptos contemporâneos, digamos assim, criaram uma narrativa, né, de que a Guerra Civil foi por os direitos dos estados, né, states' rights. Essa narrativa ganhou muita força nos últimos tempos e deixa de lado as questões da escravidão, tanto pelo aspecto econômico quanto aspecto ideológico, e tem muita gente que comprou esse discurso. Né? Então muita gente comprando esse discurso falou, não, a estátua tem que ficar lá porque ele lutou pela sua terra. Né? Ele não lutou pela escravidão, ele lutou pela sua terra. Enfim, esse tipo de coisa. Não tem também o argumento de que ele fala que não, a guerra civil não foi escravidão contra a liberdade, foi os caras que querendo defender o direito de legislar por eles mesmos. Sim, a questão dos states' rights. Tanto que nós tínhamos 3 estados escravistas do lado da União. Uhum. Só que é impossível você descartar a base ideológica da Confederação no escravismo. O primeiro presidente, o primeiro e único presidente da Confederação, disse que a base do nosso país é a certeza de que o branco é superior ao negro. Então eu vou dar uma dica que é uma série de documentários que dá pra achar na internet facilmente, né? Eu não vou aqui... que é fazer comentários sobre como pegar coisas sem copyright, mas chamado The Civil War, do Ken Burns, que é o documentário mais visto na história da televisão norte-americana. Então, as narrações são de só gente foda, assim, Morgan Freeman, Jeremy Irons, enfim. É um excelente documentário. Meu sonho é fazer alguma coisa parecida em relação à história do Brasil. E lá ele destrincha bem tudo isso. Então, antes de você comentar aí, dizendo, ah, não, porque não era pelo homem branco e tal, vai lá, assiste essa série, The Civil War, do Ken Burns. É sensacional, explica bem essa questão racial. Porque esse discurso, ele tem ganhado muita força ao ponto de que ele foi repetido pelo presidente dos Estados Unidos. Agora, por falar em guerra civil que tá se armando aí, cara, a questão da Catalunha pode gerar uma guerra civil por lá, não? Pois é, como é que ficou essa história, hein? Fiquei meio por fora também. A Catalunha, ela teve convocadas novas eleições, ela teve o seu governo, que declarou a independência, destituído pelo governo central espanhol, que nomeou uma interventora. Essa intervenção do governo espanhol pela Constituição da Espanha, ela dissolve as instituições catalãs e coloca ela sob o comando do governo central espanhol. Tô dizendo central, não federal, porque a Espanha não é uma federação, e essa talvez seja a origem de toda a merda na Espanha, né? A Espanha é um estado um pouco anacrônico ali. Então, assim, em resumo, o governo central da Espanha botou pau na mesa. É isso que ele... Chega essa porra, toma aqui, ó, pá! E isso inclui a polícia local catalã, então por isso que o JP pergunta de uma guerra civil, eu acho muito improvável, porque mesmo as forças policiais catalãs foram colocadas sob o comando espanhol, aceitaram esse comando espanhol, não há meios, uma intervenção militar, alguma coisa assim, o que muito provavelmente vai acontecer a médio e longo prazo é que a postura espanhola de não fazer nenhuma negociação muito provavelmente vai radicalizar parte do movimento pela independência da Catalunha. A Catalunha historicamente não tem um movimento de independência radicalizado. A Catalunha teve um movimento armado só na década de 80, o Terra Lliure, ao contrário do País Basco, por exemplo, que teve uma luta armada muito maior. E tem outra coisa, a maioria dos catalães não queria a independência. Mas foi votado, mas foi votado aí, né? Então, foi votado, mas pouca... Foi meio pouca, Brexit? Não foi, mas foi diferente do Brexit, porque foi uma eleição que não era pra todo mundo votar, né? E aí, assim, o governo catalão forçou a barra pra rolar a eleição sem a permissão devida, e aí só votou quem queria a separação, o resto da galera, ah, desses malucos aí, foda-se, nem sabiam, nem foram impactados, entendeu? Não, então teve gente que não foi votar porque teve polícia na rua, tinha confusão. Então você vai lá votar pra quê? Pra correr o risco de levar uma pedrada, alguma coisa assim? Só que a repressão policial do governo espanhol, ela gerou uma manifestação posterior muito maior de gente que pode até não ser a favor da independência da Catalunha, especialmente por questões econômicas, mas que, olha, peraí, mas também não precisa encher a gente de porrada. Calma lá. Mas existe uma brecha legal pra isso acontecer? Não tinha brecha, por isso que o cara destituiu o governo, entendeu? Porque o cara não podia fazer isso. Pode haver uma brecha legal? O que a Catalunha queria era forçar uma negociação pra ter mais autonomia, especialmente autonomia fiscal, já que na Catalunha existe a visão de que a Catalunha ela paga mais impostos para Madrid do que recebe. A Catalunha, ela subiu uma bandeira que é do um fenômeno bem recente, que tem sido chamado de um nacionalismo pan-europeu. É o seguinte, a Catalunha ela não queria se separar e se tornar um estado isolado. A Catalunha falou, olha, a gente só quer cuidar da nossa vida e a gente vai continuar sendo parte da União Europeia, fronteira aberta, vai continuar usando o euro, a gente só quer cuidar da nossa vida. E a Catalunha esperava que com isso ela ganhasse simpatia, apoio de outros países europeus. E tomou no cu, né? Todos os países europeus falaram assim, aí, amigão, se tu pular fora desse trem, tu não vai entrar aqui, não. Vai ficar sozinho. Daria brecha a outros estados de outros países fazerem a mesma coisa, né? É a mesma questão da Revolução Francesa, né? Que todo mundo ficou, caraca, e agora, né? Não, e aí os outros governos internacionais, europeus, começaram a pressionar a Espanha. Aí, vai deixar essa merda? Daqui a pouco tá nem querendo separar aqui também. Exato. Não me venha com essa porra, segura essa situação aí. As próprias empresas espanholas que tinham sede em Barcelona e na Catalunha, saíram fora, mudaram sede pra fora da Catalunha. Ah, mudaram? Mudaram, várias. Até o Lucas, que é amigo nosso, o tio dele tinha uma empresa e tirou a sede da Catalunha em protesto. É, pra falar assim, vai separar na marra? Então eu tô fora, porque eu não quero ficar fora da União Europeia. Ah. Não quero ficar num país eco que faz fronteira com o sul da França e que, porra, loucura, né? Não, mas o governo espanhol mudou as regras de transferência de domicílio de empresa pra fazer chantagem econômica com a Catalunha. O Banco da Catalunha saiu da Catalunha. Caralho, que loucura. Ou seja, a chance deles realmente se ficarem independentes é muito pequena. Só que, né? Embora o governo catalão tenha peidado na farofa, em bom português, nas suas posturas, é bom lembrar que, assim, isso é um sintoma do que o Estado espanhol, não é o governo, porque independente do governo ser de direita, de esquerda, ser do Rajoy, do Partido Popular, o Estado espanhol, a Constituição espanhola, ela é uma herança do franquismo. A monarquia espanhola, ela não é uma monarquia como a britânica, ela é totalmente decorativa. O rei lá tem, sim, algumas prerrogativas. E a Espanha é um Estado unitário, sendo que ela é basicamente um Estado multinacional. A Espanha não é uma federação em que cada local tem as suas autoridades, tem a sua polícia, alguma coisa assim. É como se fossem todos subordinados a Madrid. E aí, o País Basco, a Catalunha, um pouco a Galícia, tem os chamados poderes devolutos, que assim, Madrid deixa eles terem mais alguns poderes. Mas o Estado espanhol, ele é um Estado obsoleto perante a atualidade. E ele precisa de alguma reforma. Só que a Catalunha tentou fazer isso, digamos assim, um pouco na marra, peidaram na farofa. É, e inclusive, alguns dos líderes catalães ainda estão presos. É. O Puigdemont, o Harry Potter, ele não está preso, mas ele não pode sair da Espanha vai ser ainda indiciado lá, alguma coisa. É. Ou seja, para o resto do mundo, o importante é ter a confiança de que o Barcelona não vai sair do Campeonato Espanhol, né? Porque não interessa para o resto do mundo, né, cara? Vamos continuar jogando lá, né? Mas sabia que eu ouvi um programa de rádio comentando esse episódio e ele a preocupação do cara era essa. Então, tem toda a questão social e tal, mas tem preocupações como o que vai acontecer com o Barcelona? Ele vai jogar a Liga Própria? Ele vai jogar na Liga Europeia? Como é que fudeu, vai jogar ainda? Ele contra ele mesmo, né? O cara ficou preocupadíssimo com isso. O cara levantou essa bola mesmo. Essa bola mesmo, né? Essa bola mesmo. Aí, Eduardo! Tamo junto. Então, a gente estava falando aí no início sobre bomba nuclear. Eu só queria lembrar que teve um teste de uma bomba, eu acho que foi no começo do ano, o Trump testou a maior bomba não nuclear. Cara, ele jogou a bomba lá no Afeganistão, não foi? Afeganistão. Não foi teste, não. Jogou mesmo. Vamos testar isso aqui, ó, nos inimigos. Vamos ver o que acontece. Se eu apertar A e B ao mesmo tempo, o que acontece? Então, isso aí é aquela coisa que a gente falou de não usar uma arma nuclear, né? Mas a bomba, ela é a maior bomba do mundo. Né? É a Moab, é isso? Maior bomba não nuclear do mundo. É a Moab. Moab, Mother of All Bombs. Exato. É um nome irado, hein? A mãe de todas as bombas é irado. É. Vocês acham que isso é bravata puramente ou ele... Vocês acham que isso é uma solução pra alguma coisa? Ele vai usar mesmo, tá usando? Não, ele usou, né? Eu acho que foi pra demonstrar força. Usou só aquela vez, né? Usou só aquela vez, né? É, mas foi só pra dar um recado. Foi usar pra falar, olha, eu também tenho uns brinquedinhos aqui, eu não vou fazer um teste nuclear porque eu não posso, mas eu também tenho uns brinquedinhos aqui. Acho que foi mais uma questão de demonstrar força mesmo. Isso tem alguma coisa com a Coreia do Norte, vocês acham? Porque é aquela coisa, bomba nuclear nunca vai ser usada na Coreia do Norte, até por causa da Coreia do Sul. É, e do Japão e de toda essa galera ali em volta, né? Não é só a Coreia do Sul. A Coreia do Sul toma de cara, mas né, toda a imediação ali, né? Mas assim, se os Estados Unidos for atacar a Coreia do Norte, vamos ser, hoje em dia, é o quê? É drone, amigo. Exército de drone voando ali, tchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutch invadiriam. Esse que é o problema. Não vai invadir tropa nenhuma. Vai mandar só drone. Quando o drone minar tudo, aí vem os caras só varrendo. Varrendo, botando a pazinha. As tropas da Coreia do Norte, né? Se declara guerra ali. Aliás, a guerra continua sendo declarada, na verdade. Isso é até uma prerrogativa legal, interessante ser discutido, é que eu não entendo muito bem. Que a guerra da Coreia não foi oficialmente encerrada. O que acontece, essa situação, é entre as duas Coreias, que, teoricamente, estão em estado de guerra. Os Estados Unidos, quando participou da Guerra da Coreia, ele participou liderando uma missão da ONU com mandato autorizado pelo Conselho de Segurança. Então, os Estados Unidos não tá em guerra com a Coreia do Norte. Então, não poderia jogar uma bomba lá de graça. E também tem a situação, por exemplo, do Japão com a Rússia, que Japão e Rússia nunca assinaram um tratado de paz definitivo por conta da disputa das Ilhas Kurilas e da Ilha de Sakhalina. Então, Japão e Rússia, não é que eles estão em estado de guerra, mas eles não têm relações completamente formalizadas também. É como se fosse dois vizinhos que um não empresta açúcar pro outro, né? Mas olha só, é engraçado, a gente tá falando de bomba, tá falando de guerra, e a gente não mencionou o ISIS até agora, né? Pra mostrar como... ISIS é troll. É. O ISIS. O Daesh. A gente não mencionou eles até agora, já estamos aqui falando, sei lá quanto tempo, a gente não mencionou eles até agora, pra ver como é que isso meio que já ficou também, mesmo, pra trás. Não ficou pra trás, assim, é porque tá... tem tanta loucura. É cheiro de gás, se acostumou. Teve uns ataques terroristas aí. Teve vários, e agora é ataque de motorizado, né, a moda, né. Mas teve aquele grande Manchester também, né, naquela cultura. Pois é, mas é tudo coisa muito isolada, que o cara, de repente, né, eles assumem o negócio. E aí você nunca sabe se é de verdade ou não é. A gente tá vendo uma época de atentados terroristas, assim, o problema é que a gente acaba sendo impactado só pelos ataques ocidentais, né? Primeiro mundo, é o que, oi, caralho, teve em Manchester, teve em Paris, teve em Los Angeles, teve sei lá onde, teve em Nova York. É, Las Vegas, isso. É que Las Vegas foi diferente, que Las Vegas foi um americano isso. Que não tinha nada a ver com o negócio, mas foi um ataque terrorista. Ele não foi categorizado, mas tinha que ter sido categorizado como um ataque terrorista. Sim, né? Sim. Ah, porque acontece, ataque terrorista pesado mesmo, tem no Iraque, sei lá mais aonde, que não explode carro-bomba e mata a gente pra caralho, e a gente nem chega, entendeu? Nem então, impacta. Mas é engraçado que eu vi assim, uma reportagem falando assim, olha, teve um... Aí, o JP, aí em Orlando, mas aí na zona metropolitana, teve um tiroteio dentro de um escritório que foi um ex-funcionário que chegou lá atirando nas pessoas. E aí, a primeira coisa que os repórteres falam assim, olha, gente, não foi um ataque terrorista, sei lá, islâmico, ou do Estado Islâmico, ou qualquer coisa de cunho religioso. Tipo assim, como se fosse melhorar. Porque as pessoas morreram de qualquer jeito. Mas aí pode defender um pouco o jornalista. Essa é a pergunta que a pessoa se faz. Eu sei que faz, mas não muda, Dudu. É uma pergunta idiota, porque não importa. A violência é a mesma. Mas olha só, existe, desde o 11 de setembro, existe um medo na população americana, principalmente, de um ataque externo, de extremistas. Sim. Um ataque externo. Esse é o maior medo. Esse reelegeu o Bush, entendeu? Uhum. É o maior medo. Osama Bin Laden, essa porra toda. Uhum. Ataque externo de extremista é a parada que deixa todo americano com cabelo em pé, cai cabelo, o cabelo fica branco. Sim. Então, quando tem um ataque, eu não tô diminuindo os ataques, não. Tudo é uma merda. Uhum. Mas quando tem um ataque de um maluco que pega um rifle e bota uma punheteira e começa a atirar na multidão a esmo e mata 50, sei lá, no subconsciente americano, vamos dizer assim, se esse ataque é um ataque de algum extremista externo, não tô falando nem que é árabe, externo. Puta, perigo porque pode acontecer pra caralho, sabe? E tá todo mundo à mercê. Se o ataque é de um maluco redneck americano... Parece que é uma coisa isolada. É só, entre aspas, por favor, é só um serial killer. Mas tipo assim, e é parece maluco, até, tá entendendo? Parece até que eles se sentem mais tranquilos. Ah, foi só uma coisa isolada. Foi só maluco, só tranquilo. Só que acontece isso pra é caralho. Acontece muito mais do que ataque externo. Sim, sim, com certeza, com certeza. Exato. Mas o que acontece? Quando acontece um ataque de americano, por exemplo, a galera do NRA se arrepia toda, se encolhe toda, porque começa de novo o discurso de controlar a arma. E não é nem desarmamento, não. É só, tipo, não vender arma pra quem tem ficha criminal, né? Exato. E é muito conveniente dizer que o cara é maluco. É muito conveniente dizer que o cara é maluco. Só queria acrescentar uma coisa também, que existe também repercussões sociais da coisa. Então, mais uma vez, eu sei que eu deixar bem claro que eu concordo plenamente com o Alexandre. Se ele não morreu gente, da mesma forma, não tem nem discussão em relação a isso. Mas existem repercussões sociais. Então, até imediatas. Quando você fala que é um ataque islâmico, embora... Na verdade, não é um ataque islâmico. É um ataque extremista. É, extremista. Escuta onde eu quero chegar. Isso que eu tô falando. Existe uma população, existe comunidade islâmica e muçulmana, islâmica, enfim, nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a história. Então, existe a possibilidade, uma vez que você tem extremistas, até quando a gente falou supremacista branco e tudo mais, existe a preocupação com uma repercussão social daquilo. Então, quando o cara chega, o repórter fala que é um cara isolado, não é pra diminuir o número de mortos e tal. Também existe essa preocupação, cara. Isso é uma coisa que precisa ser falada. Não tem backlash pra comunidade islâmica, por exemplo. É isso? Claro, com certeza. Não tem reação e tal. Ah, foi um americano. Então o cara não vai jogar coquetel molotov na mesquita. E a gente não precisa pensar também assim, vamos dizer, Alexandre, o cara vai jogar uma bomba na mesquita, um supremacista branco. Não é isso também. Isso também. Mas o cara, por exemplo, no dia seguinte, que vai ao trabalho, o sujeito é muçulmano, ele fica constrangido, tudo. Então existe também essa repercussão social. Por isso que se diz isso de cara. Também tem que pensar eu nisso. Eu entendo. Mas tem um outro lado ruim, que como na cabeça das pessoas, se não foi um ataque terrorista nesse sentido, não foi um ataque islâmico, não é uma coisa tão séria, então se faz entre aspas, muito... Né? Exatamente, não é uma coisa tão séria quanto se fosse um ataque terrorista. Então acaba não se criando alternativa para conter esse tipo de coisa. Né? A gente vai ver um escalonamento. momento dessa merda, né? Por exemplo, eu tava vendo um negócio muito interessante dizendo que os caras aqui de infraestrutura dizem que um ataque terrorista, nesse sentido, né, externo, as infraestruturas de power grid, né, de eletricidade, de não sei o que nos Estados Unidos, é muito menor, a preocupação deles é muito menor do que, por exemplo, o dano que esquilos podem causar ao power grid. Esquilos? Esquilos, o esquilo roendo a parada é uma coisa muito mais séria. Mas esquilo é fodido, a gente viu no Rick and Morty. O esquilo é muçulmano? Pois é, os esquilos roem, eles não têm uma solução hoje para os esquilos atrapalhando a parte da condução elétrica aqui, cara. Entendeu? Então é muito mais possível dar uma merda fuderosa porque o esquilo tipo, zoar a parada tudo do que um ataque extremista. Uhum. Alguém falou assim que ataque terrorista, em tese não é, mais uma vez, isso não é diminuindo nem aumentando, assim, é a mesma coisa. Mas em tese um ataque desse não é terrorista, assim, em termos de nomenclatura, pelo fato de que o terrorismo ele tem uma agenda, ele tem um objetivo. Biologia, etc. E as ações terroristas, elas são feitas com o objetivo de gerar uma reação terror na população, para que essa população ela crie uma pressão num determinado governo, num determinado órgão, para que as exigências deles sejam, de certa forma, observadas. Que os caras estão fazendo também? É só nomenclatura, só tô... Peraí, mas peraí, quem? O cara de Las Vegas, o que que ele queria? Ele queria matar uma porrada de gente. Mas por quê? Porque não, é que tá, é muito fácil dizer que o cara é maluco, é essa que é a parada, cara. Quando a gente fala que o cara é maluco, a gente tá minimizando a origem do problema. Qual seria, então? Sim, qual seria o... Provavelmente eles não. O cara provavelmente tinha alguma coisa lá que ele tava querendo, algum ponto que ele queria provar com essa merda. E qual é esse ponto? Não, e não, esse não, ponto não é uma coisa. Esse ponto, de repente, não é incomum com vários dessas coisas que acontecem, né? Mas não se ataca o foco da parada porque se diz que o cara é maluco. Mas de repente existe um ponto em comum em todos eles. Né? Existe uma agenda em todos eles. É, tanto que eu vi uma crítica dos caras falando assim: olha, temos que. Agora os hotéis vão ter que aumentar a segurança, né? Como é que o cara sobe com 30 armas dentro do quarto dele e tal, não sei o quê. Os hotéis vão ter que rever a segurança. Imagina a loucura que em Las Vegas, que o hotel é um cassino e tudo mais. Exato. Vai ter detetor de metal. Puta que pariu. E aí a crítica era que o pessoal fala assim: gente, o problema não é a segurança do hotel. Exato, o problema é enraizado lá atrás, no negócio das armas e tal. Um ataque começa, um ataque à liberdade individual. Talvez esse seja a origem da parada e o ponto em comum em todos eles. As pessoas não querem. As pessoas não querem que as pessoas tenham liberdade, as pessoas não querem que tenham seus direitos, que é a coisa antiga. Talvez seja, mas isso tem que ser atacado de alguma forma. Não é dizer só que o cara é maluco, né? Tem uma que se não falar, vão chiar, né? Venezuela. Sim. Eu não ganhei pra isso, não. É, na Venezuela a gente teve uma constituinte com uma nova assembleia composta 100% pelos maduristas. A Assembleia Nacional foi colocada em desacato e depois instituída pela Assembleia Constituinte. Aí nós tivemos eleições para governadores, que um candidato da oposição eleito não pôde assumir. Boa parte da oposição boicotou a eleição. E também tivemos eleição para prefeito, em que também boa parte da oposição boicotou. O Maduro venceu 90% das prefeituras do país. Ué, mas isso é a falha do boicote? É, porque você boicota a eleição na tentativa de você denunciar, digamos assim, irregularidades no sistema. Só que a partir do momento que você boicota, você meio que entrega de mão beijada, né, a própria eleição pro outro. Pois é. Então, é uma coisa alternativa tudo. Também, né? Eles não ganhariam a eleição de jeito nenhum e o resultado sempre seria esse, né? Tem gente que diz que é isso, que a oposição, na verdade, boicota pra disfarçar o que seria a própria derrota. Mas E aí a Venezuela tá num buraco econômico gigantesco. Incrível, incrível. Tá numa inflação absurda. Incrível. A sua dívida externa foi renegociada agora com o capital chinês. É. E aí a população sem esperança nenhuma de melhora. Nessa esperança nenhuma de melhora. Eu tenho conhecidos aqui venezuelanos, cara, uma amiga nossa falou que os pais dela, cara, perderam em média 10 quilos esse ano por falta de acesso a alimentos, cara. Tem criança morrendo de fome, né? É, a situação é absurda. É uma loucura, cara. A gente, 2017, não era pra não estar assim, né? Foda, né? Tem gente morrendo de fome por causa de crise política, caralho. Não, e o Maduro, pra se garantir no poder, ele busca agradar cada vez mais as forças armadas. Então, todos os setores principais hoje da Venezuela estão na mão de generais. E isso dizem que está levando também a muita corrupção, já que o salário do general deve estar um pouco defasado com essa inflação bizarra. E para contornar as sanções internacionais, a Venezuela criou a sua própria criptomoeda, né, o Petro. Ah, aí sim. Essa é a próxima bolha, amigo. Que vai ser lastreado pelas reservas de petróleo. E assim, né, querendo ou não, é um laço que existe, porque a Venezuela é um caso curioso, porque a Venezuela são as maiores reservas conhecidas de petróleo, mas a Venezuela, se não me engano, está ali por volta de décimo entre os maiores produtores. Uhum. A Venezuela mas não produz tanto assim. Mas é mesmo, nessa última negociação, eles já não venderam aí os próximos, sei lá, 30 anos de produção para a China? Que lastro é esse? Deve ter vendido tudo. Tem alguma coisa disso, eu não sei direito os detalhes, mas o que acontece é que a Venezuela, ela estava prestes a dar o popular calote, né, o default da dívida, e aí a China renegociou a dívida externa venezuelana e, em troca, a Venezuela deu uma série de benefícios para a China. O único benefício que a China quer deles é o petróleo, né, pô? Talvez tenha alguma outra licitação de construir estrada, construir ferrovia, mano, alguma coisa assim, não sei direito. Hoje a situação na Venezuela, ela é... se a gente falar que aqui está polarizado, lá está mais ainda, né, porque lá você tem basicamente hoje todas as instituições estão nas mãos de um partido que hoje está ligado a uma pessoa. E por que eu estou fazendo essa distinção? Porque esse ano a gente teve um evento muito importante. A procuradora-geral da Venezuela, Ortega Dias, ela fugiu para o Brasil, depois foi para a Colômbia. Ela denunciou várias irregularidades e várias arbitrariedades do governo Maduro. E por que isso é importante? Porque ela quase foi sucessora do Hugo Chávez. Ela é uma chavista histórica na Venezuela. A constituinte que o Maduro convocou, ele convocou com a justificativa, com a argumentação, ou em um bom português, com a desculpa, né, de ser uma ferramenta para resolver a crise política, né? Você, todo mundo ali se compromete a participar da constituinte, quando faz uma nova constituição, todo mundo vira amiguinho de novo. Mas a constituição venezuelana atual é a constituição de 99 do Hugo Chávez, que da constituinte promovida pelo Hugo Chávez e que teve participação da oposição. É uma constituição que permite, né, o chamado recall do presidente, que a oposição queria fazer contra o Maduro. Maduro não permitiu, basicamente. Então a Ortega Dias, que tinha um dos mais altos postos do Estado venezuelano, ela vir para o Brasil trazendo uma série de documentos de denúncias contra o Maduro, ela sendo uma chavista histórica, foi bastante importante, bastante impactante. Então hoje a centralização ali dessas instituições e tal, tá tudo em torno do Maduro e ele comprando a lealdade dos generais, fornecendo postos e controle sobre distribuição de alimentos, distribuição de dinheiro e tudo mais. Que merda. E o venezuelano vindo pro Brasil também, né? Também. Jerusalém. Esse é o nome, né, que você fala. É a cereja no bolo de merda, né, cara? Cação do JP, pô. Jerusalém, cara. Eu posso estar falando uma tremenda bobagem, por favor, me corrija, cara. Mas o que o Trump fez semana passada em Jerusalém, né, de reconhecer como capital de Israel, em termos práticos, não muda porra nenhuma, né? É, mas pela simbologia, né, do que aconteceu. Mas em termos práticos, não é. Aí entra de novo naquela questão do ruído, né? Talvez o que ele estava fazendo antes já não tenha a mesma proporção para abafar as coisas que ele quer, porque a tática dele é essa, né? Cria essas paradas, aconteceu com a NFL, por exemplo, ele batendo boca com o jogador de NFL, caraca, que era pra esconder outras situações. Eu acho que de Jerusalém é mais uma parada dessa, né? Criar uma maluquice daí pra se esconder o que tá acontecendo aí, de reforma de tax, né, tributária, da merda toda que tá se alastrando aí na investigação da Rússia e o cacete a quatro, né? Isso acho que não pode ser também pra dar uma agitada no conflito na região do Oriente Médio? Agitada do conflito ajuda o quê? Vender arma. Ok. Isso ajuda a vender arma. Mas ele já tinha fechado um contrato absurdo de venda de arma para a Arábia Saudita mais cedo no ano, né? Eu acho que é o Natal das crianças. Eu acho que tá mais nessa coisa do ruído, né? E nessa questão de enfraquecer o Irã a qualquer custo também, de uma forma ou outra. A questão do Irã é muito séria, né? A gente falou de leve aí, dele tá forçando a barra para sair fora do acordo com o Irã, que a Europa já disse que não quer, né, quer que se mantenha o acordo também. E o cara do Irã falou uma coisa, cara, muito interessante, o ministro lá, sei lá, o cara falou um negócio muito interessante, que é o seguinte: o Trump fazer isso, ele, na verdade, ele tá enfraquecendo os próprios Estados Unidos. Porque quem é que vai fazer qualquer acordo com os Estados Unidos se na eleição seguinte entrar um outro grupo e o acordo não vale mais? É, aí a gente já vai tratando uma outra parada, a questão do esvaziamento diplomático que tá acontecendo agora no Departamento de Estado, né? Tantos diplomatas de carreira sendo demitidos, comprimindo o corpo diplomático, e aí vai de encontro com o que a Rússia fez também, quando o Congresso americano aprovou mais sanções contra a Rússia e o governo Trump era contra, e a coisa tá meio que em banho-maria, porque eles não estão executando a ordem do Congresso, mas a Rússia em represália expulsou, sei lá, quase 1000 diplomatas de lá, né? O esvaziamento diplomático que tá acontecendo no mundo é muito preocupante, né? Porque esses caras, de um modo ou de outro, serviam para se manter a conversa, se manter, né, as linhas de comunicação. Esses caras têm um embasamento histórico, né, para se manter os relacionamentos. O poder de decisão vai acabar ficando em grupos que estão controlando o país naquele momento. O Putin, por exemplo, que controla a Rússia sei lá quanto tempo, já é o cara que está mais tempo, né, no poder lá, alguma coisa assim do gênero. E o grupo que tiver em controle nos Estados Unidos. Que hoje em dia a gente ainda se resolve por questão política, né, democrata, republicano, mas daqui a pouco, de repente, isso pode até morrer, ser grupos econômicos mesmo, de fato, em controle do país e sem corpo diplomático capaz de conter os interesses e conter, né, movimentos absurdos que aconteçam. Olha, sobre Jerusalém, é o seguinte: primeiro a gente tem que fazer uma distinção, né, do que a gente está falando, né? Porque, assim, Jerusalém, nós temos a cidade moderna, digamos assim, que é onde estão, na sua parte ocidental, as instituições do governo de Israel, o parlamento, a residência oficial e tudo mais, e a cidade histórica, que é um quarteirão, basicamente. Mas onde estão os lugares sagrados, e é um lugar sagrado para as três grandes religiões abraâmicas. Uhum. Né? É o lugar mais sagrado dos judeus, para alguns cristãos é o lugar mais sagrado, e é o terceiro lugar mais sagrado dos muçulmanos. E o que acontece? O Estado de Israel reivindica Jerusalém como sua capital, por ser a capital histórica do reino de Israel, do reino bíblico, pelas ligações históricas entre Israel e Jerusalém, desde sua fundação em 1947. E aí, em 1995, o Congresso dos Estados Unidos fez uma lei que determinava, os Estados Unidos deveriam reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferir sua embaixada para lá. 95, Clinton, é isso? Clinton, Bush e Obama. Uhum. Todo presidente, duas vezes por ano, adiava a execução da lei, alegando questões de segurança nacional. Dessa vez, o Trump adiou uma vez e, na hora de ter que adiar a segunda, ele não adiou, adotou a lei. Então, assim, o timing pode ser, como o JP falou, uma cortina de fumaça, mas ele estava autorizado por uma lei do Congresso. Por que o Congresso dos Estados Unidos fez isso? Com apoio amplo bipartidário. Primeiro, pela aliança entre Estados Unidos e Israel. Segundo, também pelo lobby do chamado Bible Belt, que são os eleitores que nós aqui no Brasil chamaríamos de evangélicos, né, mas que lá são em sua grande maioria igrejas protestantes, não, que não são neopentecostais, né, batistas, presbiterianos. Muitos deles têm uma interpretação, a chamada interpretação dispensacionalista, que interpreta que Jerusalém é do povo judeu e isso é importante para o retorno do Messias. Exato. Né, isso tem a ver com as profecias do Apocalipse. Exato. E essa população, essa demografia, como o JP já havia mencionado, foi parte importante do eleitorado do Trump, esse pessoal do Bible Belt. Então, isso explica o porquê do Trump ter tomado essa decisão, digamos assim. Era uma lei dos Estados Unidos, antes, é uma reivindicação desse aliado. Inclusive, o Trump colocou no seu discurso: olha, todo país tem direito a decidir onde é a sua capital. E, de fato, isso é verdade. E também agrada o seu eleitorado. Só que qual o problema da porta pra fora? Basicamente, todos os países do mundo, e quando eu digo basicamente todos, hoje, só dois países reconhecem Jerusalém como capital de Israel: os Estados Unidos e, alguns meses antes, eu fiz essa pesquisa pro Xadrez Herbal sobre o assunto, a gloriosa República República de Vanuatu, ali no meio do Pacífico. Aquelas ilhotas que estão sumindo. Todos os países consideram Jerusalém o chamado Corpus Separatum. Por quê? Quando teve a partilha da Palestina lá em 47, lá com Oswaldo Aranha, né, que batizou o Filé e tudo mais, a região de Jerusalém foi definida como uma região que ia ser gerida pela comunidade internacional, porque ela pertenceria a toda a humanidade, não a um país. Que bonito. Só que, com a Guerra de Independência de Israel, quando Israel foi atacado pelos vizinhos árabes, a Guerra dos Seis Dias, Jerusalém foi dividida entre oriental e ocidental, e depois foi completamente tomada pelos israelenses. E aí Israel, em 1980, declarou Jerusalém sua capital, una indivisível, e disse que era sua capital e pronto, pelo seu papel histórico na cultura do povo judeu. Então, boa parte dos países não reconhece Jerusalém como capital de Israel por uma questão de direito internacional. E aí nós temos os 57 países da Organização de Cooperação Islâmica que não vão aceitar Jerusalém como capital de Israel, não só por uma questão de direito internacional, mas também por uma questão cultural e política, né? Qual seria então a ideia? Com essa divisão de Jerusalém Ocidental e Oriental, Jerusalém Oriental seria a capital dos palestinos, já que hoje ela é uma cidade de maioria árabe. Já os israelenses alegam que isso é um cavalo de Troia, porque os palestinos não teriam nenhuma ligação com Jerusalém, ou não no mesmo grau que os judeus. E aí os israelenses falam que Jerusalém é indivisível para evitar essa coisa de você ter duas Jerusaléns. E aí você tem também a questão religiosa. Para boa parte dos muçulmanos, você tem um lugar que era posse muçulmana, agora sendo de posse de outro estado não muçulmano, seja ele cristão ou judeu, é algo que é intolerável. O status de Jerusalém, ele é discutido há 70 anos. E é uma daquelas discussões que vai ser muito difícil chegar a algum lugar pelas questões especialmente religiosas, né? Para os judeus ortodoxos, Jerusalém tem que ser de Israel, a mesquita de Al-Aqsa tem que ser destruída para eles poderem reconstruir o Templo de Salomão, resgatarem a Arca da Aliança, que eles acreditam que está soterrada ali embaixo, e então ter a vinda do Messias e o fim do mundo, né? A ordem divina. Para os cristãos, o Messias vai retornar. E para os muçulmanos, antes que você tenha a batalha lá do juízo final, você tem que ter toda a islamização do mundo. Então, Jerusalém acaba sendo importante por questões também religiosas. É chocante, cara, né? Eu tive em Jerusalém ano passado, você tem os lugares sagrados, eles estão literalmente sobrepostos. O lugar mais sagrado para os judeus está embaixo de uma mesquita. O Domo da Rocha, ele guarda a rocha da fundação, que teria sido a partir daquela rocha que Deus construiu o mundo, e ela é importante para as três religiões. O caso é a mesquita de Al-Aqsa, que ela fica bem em cima do que a gente chama de Muro das Lamentações. Porque o judeu ortodoxo, ele ora com a cabeça, rosto quase colado no muro ocidental. Porque eles acreditam que além do muro, ali naqueles destroços, ali naquela terra, está a Arca da Aliança. Então ele está orando o mais próximo possível da Arca da Aliança. Você tem a tumba de Davi, né, do rei Davi, que é uma sinagoga a, sei lá, 50 metros ali do Santo Sepulcro. Uhum. Então é uma coisa meio de louco. Então Jerusalém não vai ser resolvida. No fim das contas, essa decisão do Trump acabou unindo os países muçulmanos na questão da causa palestina. Inclusive pode influenciar as relações entre Israel e a Arábia Saudita contra o Irã. Uhum. O Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, foi visitar o Egito. O Papa copta, cristão, se recusou a recebê-lo pela decisão do governo dos Estados Unidos, dizendo que aquilo feriu o sentimento de milhões de árabes. Foi uma decisão que acabou beneficiando muito o Estado de Israel, porque agora Israel tem um grande argumento internacional para isso. Só que esperava-se que os Estados Unidos, fazendo isso, outros países seguissem o exemplo. Só que, como 57 países da Organização de Cooperação Islâmica decidiram se unir contra essa decisão, isso se torna muito improvável, porque agora o que acontece? Se você mudar sua embaixada para Jerusalém para ir na onda dos Estados Unidos, você tem nenhum país que tenha o poder de barganha dos Estados Unidos, claro. Mas de uma tacada só, você vai brigar com Nigéria, Egito, Arábia Saudita, Irã, Turquia, muitos países que são importantes economicamente também, né? Estamos falando ali de 80 não, vai 70% da produção de petróleo mundial, porque une Nigéria, Arábia Saudita e Irã. Então é uma coisa bastante complicada, que ainda vai ter muito desdobramento, e infelizmente as pessoas que vão pagar o pato são as pessoas ali, em Jerusalém. Já teve gente morta em protesto, muita gente presa, gente machucada. atacada, tanto judeu quanto muçulmano, quanto cristão. É bom lembrar, tem muito palestino cristão também. Hoje, a maioria dos palestinos cristãos vivem fora da Palestina. Por exemplo, o Chile tem a maior comunidade palestina, mas você tem muitos palestinos cristãos também. Então, é uma questão bastante complicada porque envolve alguns dos locais mais sagrados para algumas pessoas. E vai ter gente disposta a tudo em nome desses lugares que consideram sagrados. É, feliz 2018. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.